Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd com três caixas para todos dominar. Aqui é Didi Braguinha e eu não sou otimista. Na verdade, eu sou um pessimista preguiçoso. Nossa. Aqui é o Fábio Abou e que saudades do Lanterna Verde. Meu Deus. Eu gostei do filme do Lanterna Verde, assumo. Meu Deus. E da versão estendida é melhor ainda. Porra, Yabu, te amo, cara. Gente, não começou o programa. Agora ainda. Somos dois que gostam do filme. Esqueceram como é o Nerd. Desculpa. Aqui é o Rex e toda vez que uma Amazona morria, meu coração doía. Fez riminha no início do programa, cara. Aqui é o Azaghal e, inacreditavelmente, eu gostei. Eu me diverti. Olha! Improvável acontece! Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast do Universo DC! Pra falar de Liga da Justiça, o filme... Não tem subtítulo, eu que tô falando, que é o filme. Não Unlimited. Mas sim, vamos falar sobre os pontos altos, os pontos baixos. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Como é que foi esta discussão logo depois dos e-mails? Canelada. Canelada. One, two, three, four. Get up, get on up. Muito bem, Azaghal, vamos para as festas de mesa e caneladas. Que porra é essa? Porque, caraca, já uma hora da manhã a gente tá no quarto de hotel, cara. Ah, se fosse lá em Curitiba, tu tava gritando que nem um filho da puta às 3 da manhã. Mas aqui é parede com parede, aqui com o cara, maluco do lado aqui dormindo, maluco. É porque, gente, é a semana da... Vocês respeitam, vocês já sabem, a gente tá aqui... Morrendo. Cansativo. Hoje é sexta-feira. É puxado. Sexta-feira eu já estarei morto. E sábado é o dia mais cheio mesmo. Nossa, se prepara. Vai ser foda. Se você me ver sábado, me erra. Não fala isso, Azaghal. Sério, uma mano. Única chance que as pessoas têm de falar com você, tirar uma me fotinha. Me erra sábado. Não, gente, olha sábado só. Sábado a nossa agenda tá muito fudida. A gente vai estar... Isso é verdade. A gente vai estar na Warner. Vê lá a programação. Oh, sim. E vai encontrar a gente na Warner. Exato. Mas se eu estiver andando apressado, cabeça baixa, óculos escuros e fone, me erra. Não, então, gente, olha só. É o seguinte, acontece. Às vezes a gente tem que se deslocar muito rápido de um compromisso pro outro. Não, eu não, só não quero falar com as pessoas. Só isso. Você fala... Olha, gente, o Azaghal fala com as pessoas. Não. Não, só quero. Que quando a gente vai se deslocando, aí você vem junto, vem andando junto com a gente. Porque se a gente parar, a galera, entendeu? Vocês já sabem. Yeah. Mas olha só, mas a gente tá lá pra isso, Azaghal, falar com a galera. Vamos lá. Que é isso. Cretino. Eu tô lá pra ganhar dinheiro. Então, mas você não vai falar com a galera? Claro que você fala. Ai, gente, o Azaghal abre sorriso de orelha a orelha em todas as fotos, vocês podem ver aí. Vem falar com a gente na CCXP. Menos no sábado. No sábado, se bem, vai sábado pro outro lado. Vai, vai mas, pro outro lado. Mas... Olha sábado só. Vai atrás do Gaveta, que vai estar tá lá. Gaveta vai estar lá. Fonsolano. Isso. É, Diogo Braga. O Beto Estrada não, porque ele já não é mais da galera. Ele, não vai estar? Tá? Não, ele não grava mais com a gente, não grava mais com a RMG. Ele tá paralelo. Ai, vamos lá. Muito bem, Azaghal. Hoje nós vamos falar... Você tá falando alto pra caralho, você sabe, né? Tá preocupado com o lambda lambda? Desculpa. O vizinho aqui, vizinho do outro. A gente não tá dormindo. A tatuagem tá coçando pra caralho, será que... Sua tatuagem tá coçando? É. Tu pegou um bicho na tatuagem? Não sei, será que a tinta tá fodida? Será que eu tô com alergia à tinta depois de sei lá quantos anos? Impossível, acontece cara. Isso, gente? Mas olha só. O que eu ia falar? Bom, e-mail, gente. Tá lendo os e-mails. Cara, eu tô muito preocupado. Você tá indo pro caralho. Essa semana tem tá que difícil. Tem que digitalizar... Aí, tá todo mundo indo pro caralho. Tem que digitalizar o... Tem que digitalizar o Jovem Nerd, gente. Porque daqui a pouco tu vai estar com a cadeira de roda vagando. Vamos lá. Azaghal, já que hoje nós vamos falar de Liga da Justiça. A galera pediu e a gente achou que valia a pena conversar sobre Liga da Justiça. Afinal, o filme é altos e baixos. Certo. A gente gostou, mas o filme é altos e baixos. Vocês vão ouvir aí toda a opinião da galera no Nerdcast. Mas hoje, já que estamos falando de Liga da Justiça, vamos falar também da edição. Edição especial Liga da Justiça, Bozana Azaghal. Tô falando muito alto, né? Muito bem, olha só. Você sabe que no filme Liga da Justiça você aprende que não salva o mundo sozinho. Oh. Afinal, come together! Tum, tum, tum, tum, tum. Right now! Muito bem, então começa de todo tipo. Aliás, você sabe, essa é uma trajeção golpe atrás de golpe, uma luta que não acaba só para proteger a humanidade. E você sabe que todos esses heróis têm um aliado para garantir que eles também estejam sempre protegidos. Uhum. Quem é o aliado? Quem é esse protetor de heróis? Da onde ele vem? Pra onde ele vão? Saiba nesta sexta-feira do Nerdcast. Estamos falando dos antitranspirantes Bozano, Azaghal, que protegem os heróis e todos nós por até 72 Olha horas. Aí, amigo. Agora, se você pensar, o herói usa aquela roupa de lycra? Porra, você imagina. Cesoide. Você imagina o cesoide. Do Flash. Exatamente. Você imagina. Olha só. Além das fragrâncias Batman e Superman, eles trouxeram agora a nova fragrância do The Flash, que é o cara que precisa de muita proteção porque é muita correria. Metabolismo acelerado. Exato, é complicadíssimo. Exatamente. Então essa linha ficou mais completa. Que linha aqui, olha só. Design que parecem figure arts dignas de ser colecionadas por nerds que amam todas as coisas relacionadas a heróis. Dá uma olhada no canal do YouTube de Bozano. Tem o trailer desses produtos. Olha só, os caras fizeram uma parada cinematográfica. Oh. Tem link aí no post pra você ver. E olha só, Bozano está convocando um desafio para os nerds. A gente fez umas fotos no Instagram, os boomerangs, e eles estão desafiando os nerds também para fazer o mesmo. Olha. Fazendo seus boomerangs com a sua linha, usando a sua fragrância preferida, o Flash, Batman, Superman. Qual será o cheirinho do Batman? Morcego. Não é morcego, gente. O cheiro natural dele é, por isso que ele usa Bozano. Mas é isso aí. Mande nas suas redes sociais com a hashtag Bozano Liga da Justiça. A edição especial Liga da Justiça de Bozano dá super proteção para qualquer ação. Mas agora a gente também falar sobre investimentos. Olha aí, final de ano, início de ano, promessas. O que, que eu vou fazer com o meu dinheiro? Como vou investir para o ano que vem? E estamos falando da Warren. Warren! Exatamente. Que tem praticidade, facilidade, segurança. Não precisa entender de investimento para começar a investir. Ó. Oh. Como que eles fazem isso? Porque às vezes eu fico, caraca, eu não entendo nada de CBD, não sei o que, de tesouro direto. Juros então, compostos. Juros compostos, exatamente. E a pessoa fica com medo de investir seu dinheiro. Mas não é isso. Os caras prepararam uma plataforma especialmente para quem não entende. Já tem mais de 15 mil clientes e 90 mil objetivos criados. Quer dizer, você entra lá e você vai respondendo um questionário, certo? Para o sistema entender qual é o seu perfil. E aí depois ele pede para você criar um objetivo, uma meta. Ir na San Diego Comic Con, por exemplo. Ir na San Diego Comic Con esse ano, né? Quero juntar dinheiro para viajar, comprar um videogame, o que seja. E olha só, não precisa ter grana alta para fazer isso. O investimento inicial mínimo é de R$100. Olha! É um dinheiro de quê? De cachaça. Essas cachaças que tu tá comprando. Dinheiro de pinga. Mas então, cenzinho. E você pode investir quanto e quando for melhor pra você. Uma ida ao cinema com a namorada sem pila. Não, com crush. Ninguém vai com a namorada mais. E olha só, liquidez. Isso é outra coisa muito importante de investimento. Ou seja, você precisa... Você não fica com dinheiro preso 6 meses no investimento. Surgiu imprevisto. Um ano. Preciso da minha grana de volta. Preciso da minha grana de volta. E no máximo 3 dias úteis ela tá de volta na sua conta. Ó. Aliás, falando de conta, você não precisa... Isso acontece com muitas corretoras de valores. Você não precisa abrir uma conta lá, cara. Você vai usar a sua própria conta bancária e o Warren vai tratar dos seus investimentos diretamente. Ou seja, quer resgatar o dinheiro do investimento? Ele volta para sua conta que você já usa hoje. Isso porque a Warren acredita em uma nova geração de investidores que quer mudar a forma como nos relacionamos com o dinheiro. Aliás, outra relação muito boa com o dinheiro da Warren são taxas baixas e bem claras para o consumidor. A Warren só cobra 0,8% ao ano de taxa administrativa. Ao ano? É, ao ano. Zero. Ao ano? É, isso aí. 0,8% ao ano? É, rapaz. Não, tá certo isso? Tá certo. Caraca! Não é? Excelente. Vai lá, cara. Vai definir o seu perfil. Tem link aqui no post. Você conversa com a Warren. Tem um chatbot. Olha. Conversando sobre chatbot. Ele descobre o seu perfil de investidor. Ou seja, ele busca as melhores soluções de investimento pra você. E especificamente pra você, Azaghal. Tenta. Vai lá descobrir como é que funciona. Tem link aqui no post, rapaz. bit.ly/jovemwarren. Hum. E falando de CCXP, Azaghal, quem estará lá? Quem? Bom, nós estaremos lá. Will Smith. Will Smith também. Nós estaremos na CCXP com o Fini, Azaghal. Ah, que notícia doce. Que doce momento. E olha só, Fini tá lá com um stand irado, que você ainda tá ouvindo isso na sexta-feira, você ainda pode ir lá conhecer. Você pode ir hoje, amanhã e domingo. Exatamente. E as atrações? Olha só que maneiro. Eles vão ter uma crane machine humana. Eu quero ir nisso. Aonde, olha, eles falaram que dá. Que a gente pode, que o nosso peso aguenta. É. O que é a crane machine? É aquela mãozinha que te pega. É aquela maquininha que você vai lá e... The Claw. Desce aquele gancho, aquela garra e nunca pega nada, né? Exatamente. Olha só, a pessoa é içada por um guindaste. Ah, isso é legal, porque normalmente uma crane machine você nunca pega nada, né? Fica fazendo carinho no... Exato. Faz o carinho no oxigênio de pelúcia e não pega nada. Né? Exatamente. Mas esse, meu amigo, você é a garrinha. Exatamente. Você é içada por um guindaste. E aí ele te coloca dentro de uma piscina cheia de Fini, meu Deus. E aí você, a responsabilidade é tua. Se tu quiser fazer carinho no Fini, tu faz. Se tu quiser agarrar os Fini e puxar contigo quando tu foi içado, tu vai ganhar. Essa cara, é a parada. É muito maneiro. Essa ideia foi foda. Você pega os Fini. Você pega. E aí ele te puxa de volta. Mãos, exato. Animal. Que ideia irada, cara. Muito bom. E também eles têm a máquina Abriu, Sorriu, Ganhou. Ó. Que é o quê? A pessoa sorri, aí o software reconhece o seu sorriso, porque as máquinas agora sabem, elas olham e entendem a sua cara. Uhum. Ela reconhece o seu sorriso, reconhece os traços do riso e ela te dá um pacotinho de Fini. Olha. Não, maneiro isso. Sorriu. De graça. Abriu, sorriu, levou. É, exatamente. Na verdade, sorriu, ganhou, abriu. É diferente, né? Aliás, a Fini vai ter também uma loja lá, um stand com produtos licenciados de marca e pra você comprar suas lembranças, seus momentos doces da Fini na CCXP. Um regalinho, saudade do regalinho. Saudade do regalinho. Aquele regalinho que tem um açúcar fofo. Nossa, que delícia. Senhora, que delícia. E olha só, também vai ter uma roleta na loja da Fini, onde, para compras a partir de R$30 em balas na loja, a pessoa pode rodar e concorrer a prêmio. Olha aí, tu compra a bala e ainda pode ganhar a parada. Tu roda a roleta. Puta. Roda a roleta aí, Léo. É, Léo do mundo. Então, gente, não deixe de seguir a Fini no Twitter, @mundofini, e acompanhar toda a cobertura da Fini na CCXP. Hashtag Fini CCXP, rapaz. Oh. Vai contra a gente lá. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 23 minutos e 27 caixas da mamãe. Azaghal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue mais uma vez. Vocês que doam sangue salvam vidas de pessoas que estão precisando muito, muito de transfusões de sangue. Num momento desesperador. Exatamente. Fim de ano. A mesma pessoa não, né? Que ela tá morrendo e não tá sabendo. Não tá sabendo que tá morrendo. Mas os familiares, e depois a pessoa, se ela não morrer, ela vai ficar muito satisfeita. Olha, gente, muito obrigado ao Conrado Quintero, ao Hugo Aquio, ao Williams Castellan, Helder Salles, Giliard Gomes, Luiz César de Oliveira, Fabiano Neto, Sahur Aguiar, Rafael Adnet, Breno Riba, Thiago Bianchini, Vitor Matheus Rocha, João Galvão e Vitor Quintes. Muito obrigado, galera! Também temos as pessoas do Scalpo Solidário, Noelle Cruz, Nayara Lenzi, Bianca Montanari, Alan Yusk, Luisa Schmidt de Agostino. Muito obrigado a todos vocês que doam cabelos. Valeu, galera! Também quem é doador de órgãos e medulas e córneas. Sim, todos os doadores. Temos aqui a arte dos fãs, temos a Tatu Blue Hand por Felipe Bombana. Olha aí, ficou bonita. Recém-feita, tá vermelha ainda. Caraca, tá parecendo. Tá quase parecendo uma montagem, será que? Mas não é, né? Você não sabe, ela não tá muito lisinha? Não sei, às vezes realmente o cara mandou bem. Cara, tá muito retinha aqui embaixo, será? Será que é mesmo? Claro que é, cara. Tem tatuagem que é só isso, linhas retas. Caraca, não, mas é porque ela tá reta aqui, ela tá reta aqui, ela não veio tá moldando no braço? Não sei. Ah, pode ser uma montagem, mas pra que o cara faria isso? Não sei. Deixa, ele tá vermelhinho aqui, então. Sim, uma montagem não é um mongol, se é uma tatuagem é maneiro. Não, Felipe Bobana, valeu. Valeu. Temos também o Faceless por Paulo Henrique Paludetti. Aliás, ele mandou Niala Totep, William Farda, que na verdade é Thomas Farda, Dedon Azaghal, Billy, mandou todo mundo. Também tem o Azaghal por Phil Dias, esse ficou muito maneiro. Ficou cartunzaço. Irado, né? Quem me dera ter esse bigodão. Ha ha! Ficou legal. E também o Phil Dias mandou o Jovem Nerd de Mago, olha aí, olha muito aí. Bom. Irado, cara, também queria ter esse bigodão aí. Valeu, galera. Luciane Ventura, 22 anos, estudante de comércio exterior, São Paulo, SP. Esse não é meu primeiro e-mail. Não, viu? Tá seguindo a regra. Olá, Alexandré e Azagal. Escutando o último Nerdcast sobre promessas de ano novo, não pude deixar de lembrar o texto Curas para a Ressaca, escrito pelo ilustríssimo autor Douglas Adams, que pode ser encontrado no livro Salmão da Dúvida. Olha. O texto fala sobre o porquê de não conseguirmos cumprir ou lembrar das nossas promessas de ano novo, e fala também sobre a excepcional usabilidade da expressão ao que tudo indica, e como somos incapazes de saber como curar uma ressaca. Deixa aqui um trecho desse artigo e o link pra quem quiser ler na íntegra, mas indico comprar e ler o livro inteiro, que é engraçadíssimo, como todos escritos por Douglas Adams. Parece haver uma ótima explicação para nunca conseguirmos cumprir nossas promessas de ano novo, além da óbvia e desprezível ausência de força de vontade. É a seguinte: nós não conseguimos nos lembrar delas, simples assim. E se por acaso chegarmos a anotá-las, provavelmente também não nos lembraremos de onde deixamos o papel. Por mais estranho que pareça, esse mesmo pedaço de papel costuma reaparecer exatamente um ano depois, quando estamos procurando algum lugar para escrever nossas inúteis tentativas de colocar a vida em ordem no ano seguinte. Isto, ao que tudo indica, não é uma coincidência. O cérebro, ao que tudo indica, organiza suas memórias formando uma espécie de holograma. E para recuperar uma imagem, você precisa recriar as exatas condições em que ela foi registrada. No caso de um holograma, o que faz isso é a luz. No caso do cérebro, pode ser, ao que tudo indica, a quantidade de álcool em que ele está boiando. Robson Dal Bosco, 27 anos, psicólogo, Curitiba. Aí eu já fico meio... Já tá, né? Intimidado. Eu tô precisando de psicólogo pra... Tá precisando? Pra fazer de bariátrica? Tem que fazer, né? Tem. Ué, mas você já não tinha um psicólogo? Não, tá caro? Não marquei. Tu marcou o teu? Não, ele falou três meses depois. Esse é psiquiatra, amigo. Mas dá mesmo. Não, é completamente diferente. Psiquiatra não é psicólogo que é médico e te dá remédio? Não, o psiquiatra, ele olha pra você, te julga e te dá um remédio. O psiquiatra, ele olha pra você, finge que tá te ouvindo, te julga e manda você embora quando acaba o tempo. Gente, eu sei que não é a mesma coisa, eu tô sacanagem. Mas olha só, você tá indo no psicólogo e no psiquiatra? Eu fui no psiquiatra e me deu um ansiolítico. Ah. Que a portuguesa diz que me melhorou 1 milhão de vezes. Tu mudou mesmo. Por que, Jovem Nerd? Tu deu uma mudada. Em que sentido? Tu tá mais feliz, cara. Sabe o que eu vou falar um negócio? Eu sinto falta da minha fúria. Só faltava essa. Manda essa pro teu psicólogo. O Rock Balboa, ele tem aquela fúria. Sim. Se não tivesse a fúria, não tinha Rock 6. Tá bom. Que é o melhor filme da franquia. Bem, nosso amigo diz aqui que não é o primeiro e-mail dele, o nosso psicólogo. Ah, olha só. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Sobre o Nerdcast 596, Promessas de Ano Novo, eu gostaria de acrescentar um pouco a fala de André Souza sobre o estabelecimento de metas de mudança de hábitos. Basicamente, ele fala sobre instalar um novo comportamento no repertório do indivíduo que possa concorrer com um comportamento indesejado. Um novo hábito por cima do velho. É isso. E que ainda assim lhe seja reforçador, ou em outras palavras, gratificante para a pessoa em questão. Certo. Falando de forma bastante simplista, já que eu sou um psicólogo e dei uma carteirada aqui... E para vocês que não são psicólogos entenderem... Exato. A depender do caso, uma possibilidade seria incentivar o indivíduo a se engajar em alguma atividade que lhe trouxesse benefícios. Uhum. Como ler um livro ou fazer uma caminhada. Ou seja, fazer algo que tire o foco da situação que evoca o comportamento indesejado. Certo. E faça com que consiga passar o tempo de forma agradável. Certo. Você tem que desejar fazer uma parada errada, aí você vai... Não, vou fazer outra atividade que seja legal pra mim, e aí eu esqueço essa parada. Tipo, você quer comer doce, aí tu vai, não comer doce, eu tenho que, sei lá, jogar videogame. Aí o cara vai lá, joga videogame, e aí não come doce. Não, isso nunca vai acontecer. O cara vai jogar videogame e vai comer doce. E vai continuar engordando. É claro que na prática as coisas não são tão simples assim. Cada caso é um caso. É necessário fazer uma análise detalhada do histórico do sujeito a fim de descobrir o que é reforçador para ele. Trabalho do psicólogo aí. Cavar na tua cabeça aí. E, a partir disso, derivar as intervenções necessárias. Uhum. Assim como foi muito bem colocado pelo André. Quanto mais complexa e distante a meta, mais difícil da pessoa continuar engajada no plano proposto. Passos de bebê, lembra? Passos de bebê. Passos de bebê. Ou seja, estabelecer que no ano que vem irá fazer dieta para emagrecer é uma meta muito vaga. É. E com altas chances de desistência. Exato, rapaz. Qualquer meta de emagrecer que não seja uma cirurgia, pra mim, ela... Tá, então, já que a gente fez cirurgia, percebe-se. Gerando mais frustração pro indivíduo. Uhum. Ao invés disso, pode-se mudar os hábitos... Fiquei até com fome aqui nesse meio. Pode-se mudar os hábitos alimentares aos poucos e ir integrando exercícios ao longo dos dias. Pode-se começar fazendo 10 minutos de caminhada por dia e conforme for se sentindo bem com isso, vai aumentando esse tempo. É isso, eu concordo. Você vai ficar, caralho, eu vou caminhar 40 minutos, puta. Eu fiz, já tô fazendo 1 hora e meia de academia por dia. Então, mas tu começou passo de bebê, não foi? Não, comecei com 1 hora e meia, na segunda vez quase desmaiei. Então, dá uma... Tive uma hipoglicemia foda, minha pressão foi no pé, maluco, puta que pariu. Suei frio, fiquei com a mão formigando. Eu fui buscar o Azaghal na academia. Você passou lá que a gente ia... A gente ia no cartório. Não te liguei. Aí eu falei, ó, vou te pegar na academia e a gente vai no cartório. Aí quando chega o Azaghal suando frio, não dá pra ir no cartório não, cara. Cara, olha só, eu tava tudo girando. Eu, mesmo com tudo girando, pressão no pé, eu desci a escada. Parabéns. Fui pra rua, aí fiquei batendo ansiedade. Podia ter caído, aí bateu a ansiedade, eu fiquei com vontade de vomitar, que a ansiedade daí. Aí quando eu fiquei com vontade de vomitar, eu achei que eu tava infartando. Aí começou um formigamento na mão nos pés, que era o meu sangue do caralho, né? E eu não desmaiei, eu fiquei na rua, encostado na parede, direto com a cara, merda. E aí o Jovem Nerd parou do outro lado da rua, e eu ficava acenando, filha da puta, não me eu viu. Eu não vi, eu ainda não tive vi. Que ir andando até o carro. Não, já que tá tudo bem, porra. Nossa, pra você ver como eu sou resistente, malandro. Tava pré-desmaiado e fui andando até o carro. Mas eu não sei onde eu tava mais, me perdi. Aí ele continua. À medida que for aplicando isso, o indivíduo também será reforçado pela consequência dessas mudanças de hábitos no meio do caminho, como se sentir mais disposto aí. Ao longo do dia, dormir melhor à noite, estar conseguindo se manter e planejando, etc. Eu não sei que porra é essa, que agora eu tô acordando todo dia 8 horas da manhã. Olha isso, eu tô putaço com isso. E não consigo dormir de novo. Você tá putasso com o Azaghal Fitness, que acorda que naturalmente. Merda é essa, cara? E ó, eu fiz... A gente tá em São Paulo, né? Uhum. E eu descobri que o nosso hotel tem uma academia irada, por incrível que pareça. Olha! Mandei as fotos pro meu personal. Eu tenho um personal, porque senão eu vou me matar na academia. Eu tô vendo o cara que te matou mesmo de desmaiado. A culpa não foi dele. Eu tinha comido só uma banana antes pra academia. Mas não é isso? Uma banana é o que cabe, não, maluco. Tinha que ter almoçado uma hora antes. Ou tomado uma água de coco, um negócio mais próprio. Eu não tive cãibra. A banana funcionou nesse sentido. Né? Mas aí eu mandei fotos da academia do hotel. Olha aí. E aí ele que fala... na verdade é uma academia que está no hotel, entendeu? Entendi. Bem completa, é isso. É, aí ele me passou uma série olha pra fazer aí. Em viagem. Olha, eu fiz terça-feira. Olha isso, legal. E hoje eu fiz de novo. Caraca. Quer dizer, meu plano fazer. Hoje, que eu digo sexta-feira, no dia que esse experimento está sendo publicado. Bom, você acorda todo dia 8 da manhã, percebe-se que eu isso. Não fui na academia do hotel. E quando eu voltar da CXP, eu começo o Krav Maga. Ih, olha a máquina de combate. Fala, meu rapaz. Eu vou nadar, Zaga. Eu gosto de natação. Aí eu também. Everybody knows. That the dice are loaded. Eu gostei, Azaghal gostou. Eu gostei, mas assim, não é o melhor filme do mundo. Não. Porque hoje é 8,80. Se você gostou, você tem que defender até a morte. Ah, é. Se você não gostou, você tem que odiar, mandar e-mail de hate pro diretor. Exato. Sabe qual é? Fazer o cara sair do Twitter. Ameaçar de morte. Eu gostei. Eu sei que tem problemas no filme, mas eu gostei. Eu me diverti durante o filme, me diverti e saí do cinema falando legal. É, feliz. Olha só. Eu desafio vocês aqui a encontrarem problemas válidos nesse filme. Ih, Didi, já sabemos. Defina problema válido. Problemas válidos são problemas que não são anunciados. São suspensões que não são anunciadas no início do filme, por exemplo. Não sei nem dar um exemplo, cara. Que tal o fato de que as pessoas passaram dois filmes odiando o Super-Homem, ninguém gostava dele, False God, o caramba, quebraram a estátua que fizeram pro cara, e aí, de repente, só porque o Super-Homem morreu, acabou a esperança do mundo. É, não, isso tá mal definido mesmo. Isso é um problema, mas olha só, isso é um problema geral do DCU que foi montado aí desde o Man of Steel, entendeu? Isso é um problema geral da humanidade, a gente só dá valor quando perde. Cara, eu acho que a única coisa que me incomodou no filme mesmo, a única coisa que eu falei, eu parei ali e falei assim, cara, só não gostei disso. Foi o bandido consciente. O bandido... Ah, é no início do filme, né, cara? Ele olha assim, nossa, que coisa, não? É por causa, cara, do Super-Homem, né? Rex, esse cara... Depois que ele morreu, tudo se foi. Juro, isso pra mim era o figurante que tinha que ter uma fala, entendeu? Quando esse cara aparece, ele acabou de vir pra mim, pelo menos, da série Mindhunters. Isso. E eu devorei Mindhunters, cara. E ele tá exatamente igual, tirando que ele não tava de terno, mas ele tava exatamente igual no Mindhunters. Corte de cabelo igual. Tem um problema grave que eu achei, assim, não estraga o filme, mas é um problema, na verdade, visível, que é o vilão malfeitíssimo. É, assim, os bonecos de plástico que vendem no camelô do Steppenwolf são mais bem acabados que aquele render, maluco. Tipo, Doom 2, né, cara? Eu me senti jogando Doom 2 de novo. É bem bizarro. Ficou bizarro. Feito, cara. Meu Deus. Ficou, caramba, mal feito. Ele tem um machado que eu vi no 3D, não dava pra definir muito bem. Ficou bem no 3D, pelo menos. Né? Não, cara. Não. Eu vi no 3D e tava uma merda. Tava o boneco. Parece que eles não renderizaram o boneco. Fala, deixa assim, com a cara cinza mesmo, tá bom? Vai com preview mesmo. Vai em wireframe mesmo. Tá fraco, assim. Principalmente pelo custo, que o filme foi caro. Foi um filme bem caro. Então, eu achei o boneco, achei tão ruim quanto o Apocalipse do X-Men. É porque eles gastaram, nossa, tudo, não, no bigode. Não, pera aí, cara. Apocalipse do X-Men é o vilão triste, cara. Tá de sacanagem. Parece, o Apocalipse parece um vilão do Power Ranger, cara. Esse aí não, ele tá... É o vilão do Power Ranger com depressão, né? O vilão do Power Ranger com depressão. Ele tinha cara de choro, cara. Então, mas a questão é que esse vilão, ele não te convence que ele é realmente uma ameaça. Pois é, mas olha só. O grande lance, eu acho que em cima do vilão, o grande vilão da DC, caralho, não vou conseguir pronunciar e conjugar isso. O grande vilão da DC está por vir. Exato. A gente sabe que o Darkseid está chegando, taraná, beleza. E eu acho que a escolha do Lobo da Steppe como vilão é uma escolha maneira, porque basicamente é assim, o cara vira e fala, pô, tô chegando aí, mas antes de eu chegar, vou mandar meu tio. Aí manda o tio dele na frente. Tu conhece meu tio, meu irmão? Tá chegando meu tio aí. Uhum. E chega um cara que o único objetivo desse vilão é o quê? É fazer com que o grupo se una, cara. Não tem nada, exato, além disso. Ele é um vilão tão raso e tão superficial que o grande objetivo dele é conquistar o mundo. Olha que merda. Que merda, né? Que merda, um vilão que o objetivo dele é juntar um grupo de heróis. Não, mas não é isso. Tá maluco? Foi o que o Diogo falou. Pô, mas o objetivo dele é o quê? É destruir o mundo, cara. Pô, vem aqui pra destruir essa porra. Porque, sei lá. O Lobo da Steppe, né? Ele, no caso, ele é um general e ele é o tio do Darkseid. E na história, nos quadrinhos, é exatamente isso, cara. Ele é enviado pra Terra pra conquistar e dominar, né? E na segunda versão que ele apareceu nos quadrinhos, né? E é exatamente isso, cara. O cara vem com uma tropa e não tem grandes objetivos, é apenas destruir, preparar o terreno, os humanos que, né, a população que sobra, eles transformam em parademônios, uhum, e se cria uma nova apocalipse acima daquilo, entendeu? Ele tira tudo que ele pode, o lugar fica destruído, vira um asteroide praticamente, o planeta inteiro, um pedaço de pedra morta, e os humanos que sobram, ele transforma em soldados, né, em parademônios, e leva com eles. Tá, entendi, ok. Mas assim, o cara que tá nessa vibe de destruir, como é que o cara sentou num computador, abriu o site, sei lá, do Zap Imóveis e procurou uma usina abandonada na Rússia, cara, pra se esconder, sabe? O cara, porra, foda-se, vou ficar em qualquer lugar. Por que ele se escondeu? Pelo que deu pra entender no filme, pelo que eu entendi no filme, ele ficou ali até ele ter certeza que não tinha ameaças no planeta. Nenhuma. E daí, então, eu acho que eu perdi uma parte do filme. Ele se esconde na usina nuclear? Sim. Não, na verdade, ele primeiro fixa uma base, que é uma usina nuclear na Rússia. E dali ele vai atrás, no caso das caixas maternas, né? Até ele localizar todas. Olha só, eram quantas caixas maternas? Três, certo? Três. 3. Uma tava com as Amazonas. Certo. As outras com os Atlantes. A terceira tava nos Estados Unidos. Por que que ele não foi pro, sei lá, pro topo do Empire State Building? Ah, não, entendeu? Mas por que, cara, que ele falou, agora eu vou pra União Soviética? Muito cara, muito mas olha como esse filme tem um roteiro tão bem amarrado. Olha que coisa maravilhosa. Eles, no início do filme, quando tem a cena do Aquaman, do lindo Momoa sem camisa e calça jeans, né? Que nadador maravilhoso. Nada de calça jeans. Quando mostra ele lá em Cracóvia, sei lá onde ele tava. Pelo visto, ele dorme de calça jeans também, porque eu tava irritadíssimo. Cara, ele no início do filme, o Momoa, ele vira e fala, cara, aí o Batman fala, pô, o que você tá falando aqui, cara? Que porra é essa? Aquele diálogo meio absurdo. E ele fala, cara, eu tô aqui porque o mundo todo esqueceu essas pessoas, mas eu não esqueci delas, eu vim ajudá-las. Então, tipo, ele já prepara esse terreno pro vilão. Ele fala, que isso aqui é um lugar esquecido, ninguém vai me perturbar enquanto eu estiver fazendo minhas traquinagens científicas aqui. Tô tranquilo, o pessoal vai ter que me achar pelo mundo. Então é um local pra ele se esconder e preparar tudo que ele precisa pro grande finale. Essa é a explicação. Roteiro amarrado, sem problemas por enquanto. Eu não consigo achar amarrado o cara que lutou contra Batman, com a Min, lutou contra todo mundo, pegou o míssil do Batman, segurou e tal, e aí ele, sabe, agora eu vou lá pros confins da Sibéria, sei lá de onde que era aquela merda, ficar dentro dessa usina, numa cidade que não tem celular, que não tem internet, não tem porra nenhuma, escondidinho, sei. Cara, mas olha só, ele tem a caixa materna, dá o teleporte, né? Dá o famoso boom tube, né? Tubo de explosão. Ele pode ir pra qualquer lugar, então qualquer lugar que ele fique isolado e que ele possa segurar o exército dele é ótimo. Ele não está aqui para conquistar. Ele primeiro precisa das caixas maternas pra isso. Então por que ele vai perder tempo lutando com o planeta, exato, entendeu? Com um número reduzido de soldados e tentar enfrentar um planeta inteiro, que provavelmente vai se unir contra ele mesmo, se não tivesse os heróis, mas teria o resto do planeta inteiro pra lutar contra o cara. Quando ele só precisa pegar as caixas. Assim que ele pegar as caixas, o resto, tudo vai ser mais fácil. Então ele não precisa das caras, ele pega um lugar isolado. Então se aquele lugar no meio do quinto dos infernos da Rússia é vazio, abandonado, cara, podia ser em Chernobyl, que ia ter menos gente ainda ali pra se preocupar, uhum, entendeu? Qualquer lugar isolado pra ele tava bom. Eu não vejo problema o cara escolher isso é coisa de vilão de história quadrinho, maluco. Eu acho que o argumento que vocês usaram, tá? Resumindo o argumento inicial que vocês falaram do CG, basicamente o que vocês disseram pra mim, ah, o vilão é feio. Pelo amor de Deus. Não é que é feio, ele é mal, ele tá, cara, mal feito. Tava feio. Não é feio, feio sou eu, malandro. Mas estão assim, criticando estética pra caralho. Boneco, cara. Aí você consegue ver, não é real, entendeu? É muito CG. Claro que não é real, é um alienígena, cara. Não, caralho, mas você... Filho do Darkseid, porra. Você não sabe a diferença entre uma coisa bem renderizada e mal renderizada. Uma coisa que tem textura, vida, essas coisas. Porra, você já viu o tio do Darkseid? E se o cara for realmente assim? Caralho. Boneco chinês. Sabe qual que é o meu ponto? Cara, tem tanto vilão melhor da DC, cara. A DC é conhecida pelos vilões, sabe? Tinha, sei lá, cara, o Brainiac, o Adão Negro. Não, Adão Negro vai vir depois, com The Rock. Mas olha só, Yabu, meu ponto de vista, tá? Cara. Pois é, mas do meu ponto de vista, tá? O Steppenwolf, nos quadrinhos, ele foi um inimigo da Sociedade da Justiça. Ele foi um inimigo que veio com a primeira ameaça, entre aspas, a primeira ameaça alienígena. Não, ele, na verdade, ele apareceu na Sociedade da Justiça, que depois virou a Liga da Justiça, entendeu? Ele apareceu exatamente pra conquistar, pra dominar e tudo mais. Ele foi uma primeira ameaça, mas uma das primeiras ameaças intergalácticas que veio com essa questão de domínio e trazendo os novos deuses pro universo da DC, que antes era uma coisa isolada. O Jack Kirby depois ficou parte do universo DC. Então, beleza, o cara teve essa ameaça global. Outros inimigos estão muito ligados a um personagem específico. Então, você botar o Coringa ou o Lex Luthor, eles estão muito ligados aos seus personagens principais. Super-Homem, Batman, por aí. O Brainiac ainda é ligado com o Super-Homem. Nos quadrinhos, o Brainiac é um inimigo, cara, do Super-Homem, do universo do Super-Homem. Mas não importa. A Liga enfrentou todos esses caras juntos. Mas eles querem trazer, o grande vilão da DC Comics, que é o Darkseid. Mas eles não fizeram nenhuma menção ao Darkseid, a não ser no Batman vs Superman, que aparece aquele sonho dele com o Ômega no chão, né? Mas nesse filme, esse filme, a gente vai ver alguma coisa que demonstre um plano maior e tal. E eu até achei que o Darkseid ia aparecer no Easter Egg, mas sei lá, os caras não quiseram falar, não, a gente não quer copiar a Marvel em tudo também, então não vamos apressar as coisas, entendeu? Eu senti falta dessa construção do universo. Não, e tanta coisa, esse nome, Steppenwolf, que herói que nome merda, que vilão que nome merda, cara. Fala sério. Cara, é anos 70, né, cara? Porra. Mas então, escolhe outro com nome melhor. O nome do cara é Darkseid, porra. Mas Darkseid é ridículo também. É melhor que Steppenwolf, que o lobo tem Steppenwolf. Porra, e a vovó? E a vovó? A vovó Bondade, né? Exatamente, cara. Tem um vilão dos novos deuses que é a vovó Bondade. Porra. Sério, eu não tava sabendo dessa. Sério, eu tô te falando, exatamente. Tem Brainiac, tem Miss Split. Não, galera, mas olha só. Deixa eu defender. O que eu tô querendo dizer, só um minuto, o que eu tô querendo concluir é o seguinte: o lobo da Steppe, ele é um inimigo da Liga e é um prenúncio de um inimigo maior. Uhum. Entendeu? Qualquer outro vilão que ele fosse colocar, estaria muito ligado a heróis individuais. Por mais que a Liga acaba se juntando pra derrotar o Brainiac, por exemplo. Cara. Se eles quisessem botar um inimigo pra Liga, eles poderiam botar o Starro, que foi realmente o primeiro inimigo da Liga, sabe? E que era uma invasão alienígena e tudo mais, também, no mesmo formato, só que o Starro não obedecia ninguém. O Starro vinha pra dominar o planeta inteiro, transformar a sociedade numa coisa meio invasores de corpos, né? Deixava todo mundo numa mesma consciência, depois ele ia pra outro planeta e ia fazendo isso em planeta, transformar o universo inteiro numa consciência só. Tem muito que daquele macaco que fala, né? Que é inteligente pra caralho. Brod. Brod. Brod. Aí, um vilão maneiro. Tem o Brainiac, tudo bem, que é o vilão do Super-Homem, né? Mas o Adão Negro, por exemplo, que inicialmente era o vilão do Capitão Marvel, mas pô, o personagem é tão legal e tão carismático que acabou virando inimigo, tipo, de todo mundo, sabe? Cara, deixa eu botar um ponto que talvez seja interessante. E eu não concordo com que o Steppenwolf não precisava. É um vilão ruim, eu acho que ele cumpre a função. Mas eu vou botar um personagem que eu acho que seria um vilão muito bom pra esse filme da Liga, seria o próprio Superman. Você tem um prenúncio disso, uma brincadeira com isso, e depois passa. Imagina se o Superman fosse o vilão da parada. Eles têm que se juntar pra combater o Superman. Não, coitado do Superman, cara. Já tá cagada a morte dele, já tá. Pô, ele não precisava nem usar o CG, pode deixar ele de barbicha que ia ficar errado. Ele é do mal, né? De bigode. Mas o ruim disso, cara, é que já tinha uns dois filmes que você nenhuma vez é apresentado um super-homem, assim, né, heróico, como foi mostrado antes. E você ainda transforma ele em vilão, aí você começa a entrar no universo do Injustice que tem do videogame, entendeu? É. Exato. E aí deixa de ser o universo que a DC tá querendo trazer. Então, olha só, eu acho que o grande problema que a gente tem é a falta de filmes de origem pra essa galera toda. É, esse problema, na verdade, é a correria, é o corre atrás da DC, né? Exato. Então, pô, eu acho que quando a gente visse a Liga se unir, ia ser muito foda você ter o background do Flash pronto, porque você vê... Porque se eles tivessem feito, como a Marvel, tivessem feito filme de origem pros heróis, esse filme não ia perder tempo explicando a origem rapidamente desses heróis, ia poderia gastar esse tempo preenchendo melhor a origem do vilão, dando mais motivação pra ele, esse tipo de coisa. Do próprio universo, exatamente. Agora, por exemplo, o Flash, ele só vai trabalhar num laboratório criminal no final do filme. Então, assim, a origem ficou misturada, entendeu? Ele simplesmente fala assim, então, foi atingido por um raio, né? Ele é meio complicado e tal. É, sabe, que pena, né, cara? E o próprio Cyborg, cara, o cara mais dramático ali, mais porra, fudido, que o cara morreu, mas voltou e ele é um metade robô, o cara é tudo meio ali alienígena, quando ele mostra pro pai que tá voando, ele fala assim, eu não sabia fazer isso ontem. Puta, como seria foda mostrar isso num filme inteiro, sabe? Verdade. Ele descobrindo... A evolução, né? É, a evolução pouco a pouco, ele se descobrindo e tal. Agora, quando você tiver um filme do Cyborg, já foi tudo isso em 15 minutos de footage. Não, com certeza, eles tiveram que apresentar três malandros nesse filme, que tiver que apresentar o Flash rapidamente, aí o trocadilho. Pois é. na correria. Tiveram que apresentar o Cyborg e o bem. Exato. E o Steppenwolf? Cara, eu acho que é nesse ponto que o vilão se sustenta, sabe? Porque você tem um filme onde você tem que mostrar a origem de vários personagens, você tem que unir vários personagens, e o mais importante, você não tem nenhum ator capaz de carregar o filme nas costas, de levar o filme. Todos os atores são atores ruins. Ninguém se destaca ali. Você não tem o Robert Downey Jr., você não tem alguém... O Super-Homem, ele poderia ser um bom ator se não tivesse aquela boca de CG... Eu no filme não reparei. Quando eu vi o filme, eu juro que eu não reparei. Mas depois as fotos me deixaram chocado, cara. Aquela alergia também, de camarão, cara. Aquela alergia a camarão. Kryptonita e camarão são duas coisas que afetam. Falaram que era orégano. Fizeram camarão, molho de kryptonita. Mas eu acho que essa visão, acredito que os diretores, eles tinham noção que o elenco não era um elenco bom, então eles tiveram que dividir o tempo de cada um no filme de maneira bacana. Eu acho que com a entrada do Joss Whedon no final pra dirigir, pra pegar a parte, de completar o que o Zack Snyder fez, ele mudou muita coisa. A gente sabe que ele tirou muito daquela deprê que tava o filme, até muito provavelmente pela fase que o Zack Snyder tava passando, até que o Zack Snyder Snyder tentou, ele, depois que teve, né, a infelicidade da filha do Zack Snyder falecer e tal, o Zack Snyder e a esposa ainda tentaram continuar no filme, tentaram ficar por 2 meses trabalhando, ou seja, o filme que já vinha numa vibe deprê, ele deve ter se afundado mais ainda nessa vibe deprê. Josh Whedon chegou e tentou refazer, sabe, e eu acho que a solução que ele encontrou foi, vamos tirar 80% do filme do Cyborg, que porra, devia estar um saco aquela parada, novamente mega deprê, e vamos refazer as paradas mais engraçadas, usaram o Flash como ele alívio cômico, fizeram várias brincadeiras, criaram uma aura mais engraçaralha. Eu sei que às vezes eles exageram um pouco porque você tem o Batman sorrindo, mas... não tem Batman nesse filme, eu não vi. Não tem Batman sorrindo, eu nem vi isso. O que eu vi, olha, eu vi o Ben Affleck de saco cheio, e depois eu vi o Ben Affleck usando uma máscara que parecia ser do Batman, mas eu não sei se era o Batman. Mas, Didi, como assim você falou o elenco não era bom? Não entendi isso que você falou. Porque não tem ninguém, nenhum ator do elenco de Liga da Justiça é bom, cara. Você não tem quem sustente o filme. Como assim? Bom? Mas não foi um filme. Não é um filme feito pros atores, cara. Não é um filme pra se sustentar com os atores, né? Não, mas calma aí. Quando você pega um Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. leva o filme nas costas. Quando você vê o Batman Cavaleiro das Trevas, o Coringa, ele leva o filme. Quando você vê o Wolverine, o último agora, Logan, os atores levam o filme. Uhum. Eles fazem total diferença. Pô, Dave, pega só o elenco de Batman Cavaleiro das Trevas. Caraca, você tem o Alfred, porra, o Michael Caine, que é um puta ator, o Christian Bale, que é um puta ator, cara, o próprio Coringa, o Comissário Gordon, tipo, caralho, o elenco é absurdo, cara. O melhor ator desse filme deveria ser o Ben Affleck, ele é um bom ator, de fato. Olha lá, o melhor ator pra mim tava no início, que era aquele vilão do alto do prédio que tava em Mindhunter, cara, é isso. Mas o Ben Affleck, ele simplesmente tá de saco cheio, não quer ser Batman, ele não quer ser Batman. Mas você acha que ele transpareceu no filme? Total, cara. Ele não é mais o Batman. Ele tá com a cara inchada, cara. Ele tá cansado. Dá pra ver nos olhos dele. Ah, aquilo é álcool, é outra coisa. Né? Não, isso é muito maneiro, porque quando o Ben Affleck bota a máscara, ele dá uma engordada. Tipo, essa máscara me engorda. Sobe a bochecha dele. Sobe a bochecha. Ele tá muito de saco cheio, cara. Isso pra mim é latente, assim, que ele não aguenta mais essa merda. Eu não vejo a hora de trocar esse Batman, cara. Não vejo a hora. Sério. Sabe quem queriam botar no lugar aí, que tá rolando um rumor? Aquele Jake Gyllenhaal. Mas quem Deus sabe, cara? Deus me livre! Cara, o Jake Gyllenhaal tem uma cara de cão sem dono e tem aquela sobrancelha pra cima e cara de choro. Mas aí, sei lá, cara, o cara pode surpreender. Isso foi a mesma coisa que falaram quando botaram o Heath Ledger como Coringa. Pois é, mesma coisa, cara. Vai que o cara surpreende, vai que o cara manda bem. Você chegou a ver aquele filme Abutre dele que ele fez? Então, o filme é bom, mas ele continua com a cara de choro, cara. Eu não vi o filme, vai ver, ele mandou bem nesse filme. Ele manda bem com cara de choro. Agora imagina se bota o Ryan Gosling pra fazer o... Vai ser o Batman de nariz torto e sem queixo. Vai ser o Batman mais blasé ever. Vai ser mais blasé que o George Clooney. Vai dançar bem, o que importa é isso. Eu acho que é o seguinte, a galera tá muito preocupada com, assim, na minha opinião, tá, muita gente falou do vilão, mas o vilão não tem o que adicionar, ele não tem o que somar. Ele é só um cão de guarda, ele vem... Tem que somar, o vilão pode somar, cara. Não, você não precisa, você não precisa se preocupar muito com a história de um personagem, que a história dele já foi escrita em 2 páginas. Cara, olha só, qual é o problema daquele filme lá, o Capitão América Vingadores? Eu não sei mais o nome desse filme. Civil War, Capitão América Vingadores, é isso. Tinha lá o Ultron, que era um bocó, um vilão de merda. O vilão não acrescentou nada no filme. É a mesma coisa essa merda de Steppenwolf. Mas o Steppenwolf, ele não é... Olha só, o Ultron, ele queria ficar atualizando o iOS dele toda hora. Ponto. Entendeu? Agora, o Lobo da Steppe, ele vem pra preparar terreno. Olha só, Darkseid. Olha que bacana, eu peguei mais esse planeta pra você. Vem cá, transforma todo mundo em parademônio e vamos seguir adiante. Ponto. O objetivo dele é simples. Ele não tem muita história, ele não tem muito o que somar. Ele tem que ser superficial. Exatamente, ele tem que ser só aquilo. Então, tipo assim, você se preocupar com os outros personagens da Liga, você não foca no vilão, porque você já sabe qual é o princípio do vilão desde o princípio, e você pode gastar o tempo com os outros personagens. Compreendo o que você está falando. Mas aí é um problema, porque no filme onde o vilão é superficial e todo o resto é superficial, a não ser os que já foram apresentados, fudeu. Porque então eles tinham que ter gastado mais tempo no Flash. Todos os personagens da Liga ali, que foram apresentados, os únicos que realmente que tem, assim, mais destaque do universo DC, né? Batman, Super-Homem, sabe? E Mulher Maravilha. É a Trindade. Esses são os personagens principais da DC Comics. O Cyborg, ele começou Jovens Titãs, cara. Lá atrás, lá embaixo, grupo pequeno que entrou pra Liga agora. Nas atualizações da Liga da Justiça, o Cyborg entrou. Mas, cara, isso não importa, porque cinema não é a mesma mídia. Não, eu sei. Mas olha só, o Cyborg... Cara, quem era o Homem de Ferro? Quem era o Tony Stark? Quem lia essa merda? Ninguém lia essa merda. Eu concordo com você. Ah, mano, eu lia desde que eu era pequeno, mano. Guardiões da Galáxia, exatamente, como o Yabu falou. Mesma coisa, é você pegar o personagem e transformar ele, como fizeram com o Homem de Ferro. Eu ninguém concordo. Nunca liu, todo mundo só sabia falar do Diabo da Garrafa, mas também ninguém nunca leu essa merda. e agora todo mundo é fã da porra do Homem de Ferro. Não, eu concordo com você. Muito do Homem de Ferro veio pelo John Favreau e o Robert Downey Jr. Eu concordo contigo, entendeu? Mas foi um filme do Homem de Ferro. Eu não acredito que, se você fizesse um filme dos Vingadores botando o Robert Downey Jr. no primeiro filme dos Vingadores como Homem de Ferro, ele teria o mesmo apelo. Mas foi o que o Alexandre falou, o problema da falta das origens dos heróis. Então, exatamente, você fez um filme de origem pra explicar o personagem, pra introduzir ele no universo. É diferente, você pode criar todo um destaque em cima. Mas você concorda e trabalhar com isso muito Robert bem. Downey Jr. Só que o Cyborg em si é um personagem, assim, ele é um personagem da Liga agora, mas ele é um personagem que não tem muita história, era um jogador de futebol americano. Cara, de novo, você pode criar outra mídia, você pode pegar um personagem desse e fazer um filme dramático, enquanto o filme do Flash vai ser mais cômico, e quando eles entrarem no filme da Liga, o filme vai se equilibrar, vai ficar, entendeu? Um filme, o cara é mais dramático, pesado, aí vem um Flash alívio cômico, entendeu? Dá pra fazer um filme de um cara que era atleta, perde tudo, porra, o cara quando volta com a caixa materna e os implantes, imagina todo o sofrimento que ele vai ter que passar pra se adaptar, rejeição, de não querer viver assim, depois descobrir as possibilidades, porra. Ajudar alguém, aí ver que ele... Dá pra explorar, cara, dá pra explorar muito melhor que, por exemplo, o Homem de 6 milhões de dólares. Foi uma série monstro e teve até spin-off, caralho. Eu concordo. O problema foi que a DC mandou tão mal nessa criação de novos universos que nunca ninguém ia parar pra pensar em investir num filme assim pro Cyborg. Diferente do Homem de Ferro, que abriu portas pra Marvel e neguinho viu, porra, olha só, tem um potencial aqui. A galera gostou, fez uma história maneira, dá pra seguir. Vamos fazer esse universo seguir em frente. Com a DC, não. A DC sofreu muita crítica e muita baixa desde que eles começaram a fazer filmes. Porque eles estão correndo atrás, eles estão correndo atrás. Estão correndo atrás. Eu só atrás. Quero fazer um disclaimer aqui rápido, não sei se vocês perceberam, mas o pai do Cyborg é um grande filho da puta, e a gente tá por dentro disso desde Exterminador do Futuro 2. Aquele bracinho que tudo começou. É o Dyson, é isso aí. Ele tem o quê por Cyborg, né? Começou no mãozinho, ele tava se satisfazendo, um belo momento já não era o suficiente. Exatamente. O que eu gostei do filme é que tem também, tem pra quem curte, assim, o universo DC e os personagens. Começa bonito, Rex. Fala, você tá falando bem do filme maneiro. Fala assim, porra, mas outra coisa que eu adorei. Uma empolgação. Uma coisa que eu gostei muito do filme, cara. Muito. Isso, porra. Que é Vocês hoje, eu já tô puto aqui nessa porra desse programa, porque vocês não chamaram o Fábio Abu, vocês chamaram a Bufobia. Porque o cara tá triste. É a versão Snyder do Fábio. Fábio Snyder. Então, o que eu gostei foi quando o Flash fala assim, ah, eu gosto disso, e eu falo linguagem dos sinais de gorilas. Tem a referência pro Grodd aí, que é o macaco, sim, que é o inimigo, sim, do Flash. Muito bom, cara. Sabe, são as pontinhas soltas, assim, que são bacanas. Cara, e tiveram várias. Essa do macaco, eu olhei pro lado e falei, caralho, não percebeu, droga. Cara, é que eu não realmente nunca li muito DC, só li Abate. O inimigo do Flash é um macaco? O Gorila Grodd. No universo, ele é legal, cara. Mas ele tem poder telepático. É, no universo da DC, você tem uma cidade na África que é fundada por gorilas inteligentes, que tiveram contato com tecnologia alienígena, e eles formaram uma cidade de gorilas. E o Grodd, ele tentou ser um ditador, entendeu? Ele tentou ser um cara tenta usurpar o treino. O treino, olha isso, o treino. O vocabulário do Rex. A cabeça do Rex tá... Você tá de cabeça pra baixo? Você vai fazer aquela... Ele gravou com o Léo Stronda hoje, cara. Tá fazendo aquela Cheiraram Way, né? Cheirar cacau, que é a moda agora. Que cheirar cacau, é cheirar canela. Nossa. Não, cacau em pó. Ah, é? Bem, qualquer uma das duas coisas é exótico. A minha única pergunta sobre isso é, ele fuma? Porque se o Grodd fumar, ganha minha simpatia. Ai, ai. que parece que não entrou no corte final, que fazia uma menção mais direta às Lanternas Verdes, dizendo que a Terra agora estava sem as Amazonas, sem os Atlantes e sem os Lanternas. Sem Kryptonianos, que ele fala. Não Kryptonianos. É, e sem Lanternas também, eles falavam. É, tinha no trailer. É, não entrou no final. Mas olha, mas as Amazonas não morreram todas. Nem os Atlantes. Não, mas elas. Por isso que cortaram a cena. Por isso que cortaram a cena, caralho. Cara, o Barry, quando ele tá na casa dele, ele tá vendo o Rick and Morty. Naquelas televisões. É, pode crer. Tá passando o Rick and Morty. Pode crer, tá passando mesmo, cara. Tem a transformação dos parademônios, que mostra também quando eles falam que eles dominam o planeta e mostra um soldado virando parademônio, né? Ficando se retorcendo. E tem uma cena que também foi cortada que o Ezra Miller falou que ele sentiu pena que não entrou no corte final. Quem? Ezra Miller. O Flash. Flash. Me ajuda, né? Que ele fala que tem uma cena que o Aquaman tá puto lá na Batcaverna e ele derruba os negócios. Blá! O Bruce Wayne fala assim, não faz isso. E aí a cena, ele falou que a cena total era ele falar assim, não faz isso, most of my shit explode. Então era, tipo assim, era uma piadinha, mas... É. Uma piadinha que o Ben Affleck deve ter mandado mal pra caralho. Era maneiro, cara. Tipo, faria mais sentido. Não faz isso. A maioria das minhas coisas explodem. Eu sou o Batman, entendeu? É, mas aí não... Aí não sei se não podia ter cheats no porra do filme. Sei lá. Tinha que ficar mais light. Tá com a mãe, né, bicho? Vocês ficaram bolados em ser o Barry Allen? Então, é estranho, né? Porque eu até comentei no Nerd Office. Ele parece muito... Tem muito o clima de Wally West, né? De ser mais jovem, de ser mais novato, de ser piadista e etc. E ele é o Barry Allen, e só no final é que ele vai trabalhar no laboratório, né? Então aí ficou meio... Mas é outra mídia, né, cara? E realmente, imagina se fosse o cara... Precisava de um alívio cômico, e foi ótimo, funcionou. Não, foi ótimo, mas tipo, precisava ser o Barry Allen, não sei. Só ah, cara, nome... é só um nome, just a name. Ah, tem uma hora também que o Alfred fala dos pinguins que explodiam, né? Sim, a vida era mais fácil, né? Isso. É, a vida era mais fácil. Aparece também o símbolo da Ace Chemicals, quando eles estão em cima do prédio da polícia. O que significa isso? Ace Chemicals foi onde o Coringa caiu e se tornou o Coringa quando ele era vermelho. No original, é verdade. Ô, louco, meu. Um detalhe que eu achei interessante foi que, tipo assim, quando eu vi o primeiro visual do Cyborg, eu achei escroto, bem escroto. Eu não curti. Porque, porque eu não curti nem, porque ele tava tudo meio que amassado, meio... Parece o Megatron, Exato, igual o Megatron. E no final, quando ele começa a entender a tecnologia dele, quando ele tá com o pai no laboratório, né, ele começa a ficar uma forma mais orgânica. É, né, ele bota uma carenagem, ele bota a carenagem no... Pra vender bonequinho, sabe? Ele faz o peito, aquele peito mais parecido com o do desenho. Isso, ele altera ali a forma dele, né? Tipo assim. É, eu acho mais interessante. E usa o logo que o Lex fez. Exatamente. O branding. O maior poder do Lex é isso, né? É por isso que tinha que ter uma rede social. Tem... Imagina, o próximo filme da Liga da Justiça é contra o fake news. Olha, tem uma cena no Batman de 1989. Qual é o ator? Não sei qual, não sei mais data. Você Michael pensa? Keaton, porra, o primeiro. Michael Keaton, ok. Não, preciso saber quem é o Batman. Batman de 1989. Jack Nicholson, Coringa. Quando ele... A gente era feliz nessa época, não sabia. Porque a gente achava tudo bom. Antes de aparecer o Coringa, aparece ele depois de ser operado de costas, uma sala sombria Coringa, e tal. Coringa, você diz. Aí ele pede um espelho, né? Aí o cara tira as ataduras, ele olha, você não vê a cara dele, só vê... É muito bem feita a cena. Aí ele começa a rir e quebra o espelho de raiva, rindo, né? Uhum. Rindo daquele desespero. E aí o cirurgião, ele fala assim, veja com o que eu tive que trabalhar aqui. Aí mostra um monte de instrumentos toscos, assim, em cima, cirúrgicos, em cima da mesa, cheio de sangue e tal. Então, eu acho que esse filme é um filme que... Vejam com o que eu tive que trabalhar aqui, entendeu? E aí, por isso... Tipo assim, como eu falei, a falta de filmes de origem faz com que a gente tenha menos apego e acelera esse filme, né? Toma o tempo do filme pra desenvolver as origens, a gente já falou isso e tal. E eu acho que dentro desse cenário, o Steppenwolf até foi melhor vilão agora do que, por exemplo, trazer logo de cara o Darkseid ou o Brainiac e desperdiçar os caras em um filme que eles iam ter pouco tempo de tela e pouco tempo de desenvolvimento. Como o Apocalipse, pra mim, foi desperdiçado no Batman vs Superman. E o Lex Luthor, então, nem se fala, né? Exato, né? Exatamente. Então, assim, eu achei que... o Steppenwolf foi meio tosco e tal, eu achei que cumpriu o propósito de juntar os caras, porque quando vier pelo menos uma grande ameaça, tipo o Darkseid, ou o Brainiac deve estar guardado para um filme do Superman. Mas se o Darkseid, eu não sei nem se o próximo filme vai juntar o Darkseid com a Legião do Mal, que a gente já viu, Jesus Cristo, que vai ser, vai acontecer aí, porque eu não sei se é a Legião do Mal só, ou então vai ser só a Legião do Mal. Qual é a Legião do Mal? Aquela Cheetah, Solomon Grundy, não é isso? Espantalho. Homem Brinquedo. Nossa, você tinha o Grodd, a Giganta. O Arraia Giganta. Negra. A Arraia Negra. Sinestro, o Sinestro pro Lanterna Verde. Tinha o Bizarro, tinha o Bizarro. Tinha o Bizarro. Então, a Arraia Negra vai aparecer já no filme do Aquaman ano que vem. Enquanto isso, num planeta bizarro. É o cara. Só pra, né? Aquele do capacete, né? O Mago do Tempo também. Capacete com um olho infinito. É isso aí. Mas enquanto isso, um planeta bizarro, repleto de super-homens bizarros e mulheres maravilhas bizarras, quanto é o jornal, é de graça, não, muito caro. Espantalho, Era Venenosa, Solomon Grundy, Pinguim, Coringa, Charada, Coringa, Raia Negra, Bizarro. Ponto de inquérito de novo, mano. Cara. Então, é muita gente. É melhor o Darkseid vir só. Sofrio. Não vai misturar o Darkseid com esses toscos, mano. Pelo amor de Deus, cara. Agora, se vai vir essa liga da... Como é que é o nome disso? Legião do Mal. Legião do Mal? Aí tem que vir Super Gêmeos. Aí eu não vou aceitar. Não, eu quero toda a minoria da DC. Eu quero Vulcão Negro, Eldorado, Apache, Samurai. Eu quero toda a minoria da DC. Cara. Essa galera não é DC, essa galera é da Barbera, cara. Eu quero fazer aqui um disclaimer, que a gente infelizmente não tiveram vagas suficientes, só teve vaga para um veículo do Brasil, a gente não foi enviado pro Junket, né, do Liga. E aí, a nossa ideia era o Rex ir de Super Gêmeo, levando um baldinho, falando que ele podia hidratar o Aquaman quando ele estivesse fora d'água. Se pudesse, eu ainda levava um macaco. O Rex ia falar, olha, a gente pode trabalhar juntos, você só precisa carregar esse baldinho aqui, eu me jogo dentro dele e vou te hidratando durante as batalhas. Ai, ai, ai. Ia deixar ela comer molhadinho. Eu queria saber por que que diabos, o que que diabos fizeram, o que que diabos vocês acham que vão fazer com o Mestre Apache? Puseram ele. Chefe, cara, que mestre. Desculpa se pra uns ele é chefe, pra outros ele foi mestre, tá? Ine, choque! Cara, mas o lance é, eu não entendi ainda. O que diabo? Ele ia ficar gigante e chocar a cidade. É isso que ele ia fazer, porque ele não usa cueca. Não, usa sim, pô. Os índios, pelo menos no cinema, usavam aquela tanga amarrada, tipo japonês. Ele usava aquela paninho na frente ali, amigo, mas quando ele ficar gigante, vai ser choque na cidade. Que pariu. Chefe Apache, é a Hanna-Barbera. Vamos pra DC Comics. Ah, quem é dono da Hanna-Barbera? Não é DC, é a Warner. A Warner comprou tudo, a AT&T comprou tudo. É da AT&T. Exato, a Warner era dona da tia Hanna e da tia Barbera. Mas então, eu acho que dentro disso, o Steppenwolf foi ok pra esse filme. Foi melhor do que dispensar um vilão mais pica, sabe? E aí foi ok pra juntar os caras. Eu não vejo problema nisso. Essa é a impressão que eu acho que o filme deixou, sabe? Você conversa com qualquer pessoa, você lê qualquer crítica, as pessoas falam, não é tão ruim quanto o Esquadrão Suicida, mas também não é Batman vs Superman. É o filme que as pessoas estavam esperando, mais ou menos, sabe? Então, mas veja com o que eu tive que trabalhar aqui. As pessoas estavam muito baixas. Estava muito baixa. Foi uma zona produção, cara. Produção foi um caos, cara. Imagina, é um filho de dois pais, né, cara? É um filho de dois pais. Eu fico imaginando, cara, a capa do Blu-ray, que vai ter, tipo, três estrelinhas e assim, it's an improvement, sabe? Porque eu acho que é isso. É o que tem pra falar desse filme, cara. Tipo, melhorou um pouco, sabe? Mas continua ruim. Eu não achei ruim, cara. Eu me diverti. Eu achei que os personagens foram respeitados. Eu acho que apesar da origem ter sido dada muito rápido, o personagem ficou fiel. Eu achei melhor que Combo Ranger. Era só o filme. Tô brincando, Vou esperar. Quem vai dirigir? Vou fazer um filme dramático, realista. Olha, eu acho que esse filme andou para um lado que eu curto mais desses filmes de super-heróis fantasiados. Que é, sabe, ser mais light, ser mais divertido, sabe? Então, eu acho que é um estilo legal, mas não é o único estilo. Não é. Tendo em vista o que veio acontecendo nos filmes da DC, eu achei que foi um passo positivo. É um bom caminho que eles tomaram com esse filme. Pelo menos eu achei. It's an improvement, né? Olha só, a trilogia do Nolan, ela tem tudo a ver com o Batman. Ela é sombria, ela é sinistra. protagonista e ele fez Batman pé no chão, assim, era impossível aquele Batman funcionar com super seres, né? Simplesmente não funciona, aquilo é muito realista e tal, Coringa, aquelas cicatrizes, e esses filmes funcionam muito bem dentro dessa vibe, entendeu? Aí o que aconteceu? Acabou a trilogia, os caras vão fazer agora Man of Steel. Vamos abrir o universo DC para todos os heróis da DC e a gente juntar todo mundo na liga, que esse era o plano. O template pro Man of Steel foi a produção do Nolan, tanto que ele é produtor do Man of Steel. Então a ideia do Man of Steel, a ideia desde o início é, e eu lembro que eu lia nas matérias do Jovem Nerd News, era assim: vamos criar um mundo onde o Superman seja realista, onde a presença do Superman no mundo faça onde você entenda o que significaria ter um Superman no mundo, entendeu? E o universo DC, cara, é um universo super colorido, né? Você tem heróis e vilões de todos os tipos, de todas as espécies, tem vilão macaco, tem vilão de tudo, cara. E esse mundo, pra ele funcionar todo junto, ele tem que ser diverso. Você não pode ficar preso no ambiente dark do Nolan pro Batman, que foi feito para o Batman, entendeu? Que, olha só, vocês me digam, o Rex e a Book leram muito mais DC do que eu. Ouviram também o desenho da Liga Unlimited. O Batman sozinho, na sua própria revista, é muito diferente do Batman Liga da Justiça, não é? Sim, sim. É um personagem totalmente diferente. O cara que tá no submundo de Gotham e o cara que tá numa estação espacial em órbita da Terra, cheio de herói com roupa colorida. Tanto que até uma coisa que você não consegue entender muito bem nos quadrinhos é situações que o Batman tá em extremo perigo, então a cidade está em extremo perigo, e ele resolve sozinho quando ele poderia ter a Liga do lado pra resolver rápido. E situações também que o Batman, quando ele tá em Gotham, no universo dele, ele é um, e quando ele tá na Liga, ele é muito overpower, assim. Tanto que tem histórias em quadrinhos ou situações do tipo, o Batman vai fazer uma invasão, tá o Super-Homem que consegue ouvir a distância, tem a visão absurda, e o cacete A4 tem muitos poderes sensoriais, chegar pro Ajax e falar, nossa, você viu ele entrar? Ele, não, eu também não. Porra! Sabe? É um exagero que eu acho que o maior poder do Batman na Liga da Justiça é o roteirista. O cara gosta tanto do Batman que ele fala, vou fazer o cara ser o pico da galáxia. Mas olha só, nessa e o que situação... eu gostei no filme, calma, e o que eu gostei no filme é que o filme respeita isso. O cara é um humano vestido de morcego, ponto. Tanto que na porrada do Apocalipse é o Super-Homem e a Mulher Maravilha. A única coisa que ele faz é lá na puta que pariu, longe pra caralho, dar uma disparada com aquela bala de kriptonita pra deixar o bicho tonto. É a única coisa que ele faz, porque o resto ele foge o combate inteiro. Uhum. E na Liga, no filme da Liga, ele cai na porrada com um ou outro parademônio, no máximo, porque a função dele é apenas desestabilizar o escudo, quem vai segurar o Steppenwolf é a galera, e ele faz isso. Depois disso ele nem mais tem participação. Olha só, a Liga da Justiça ele é uma formação de MMORPG, cara. É a mesma formação de MMORPG. Sim, exato. O Batman é o suporte. É o buff. Ele não tá ali pra bater de frente. Então, nessa parte, foi a única parte que o Batman fez uma coisa de Batman de verdade. Porque ele, além de causar lá no escudo, ele, durante o filme, criou aquele sonar, aquele negócio, aquela isca, e fez os parademônios seguirem ele. Né? É, isso é maneiro. Pra liberar. Isso foi a única parte que ele foi Batman. E é um momento que você não vê o Ben Affleck. Não tem Ben Affleck em momento nenhum. E exatamente o que eu falei, é um filme da Liga da Justiça. Então todo mundo ele tem o seu momento. O Batman, ele é o estrategista. O Cyborg é o cara, assim, além de ser um combatente, ataque à distância e tudo mais, ele é um cara de hackear as coisas. Então eu acho que é o seguinte, o que ele tá fazendo é, eles estão respeitando o valor de cada um na Liga. No desenho também era assim, nos quadrinhos da Liga também é assim. Mesmo assim, nos quadrinhos e no desenho, os caras colocavam o Batman num nível de poder grande. Por exemplo, o Batman dar porrada no Solomon Grande é impossível, sabe? É um cara que faz frente, entre aspas, com o Super-Homem, não pela força, mas por ser um ser mágico e pode dar dano no Super-Homem. E o Batman conseguia bater no Solomon Grundy. Impossível, sabe? E em um universo da DC isso seria possível, que é um homem batendo numa parede. Mas, como eu te falei, o poder do Batman nesses quadrinhos vem todos do roteirista. É o que o cara escreve, o cara acha que o Batman é capaz de fazer. Todos do Grant Morrison, né? É tipo isso. Que nem a história que ele fez, que chegam os marcianos brancos, né? E, tipo, detonam, destroem a Terra, destroem toda a Liga, e o Batman consegue derrotá-los usando uma caixinha de fósforo. Isso é muito genial, bom, cara. A primeira história do Grant Morrison na Liga, foi quando ele reformulou toda a Liga, né, depois daquela fase mais engraçadinha do Kit Giffen, que era muito boa também, mas depois eles tentaram fazer um approach mais sério, né, mais dark, assim, porque foi aquela época da Image, e não conseguiram. Saíram aberrações, tipo, a Liga da Justiça Extreme, sabe, outras bizarrices assim, até que chamaram o Grant Morrison, que eu acho que é o que faltou nesse filme, alguém que realmente entendesse os personagens, sabe, que gostasse deles, porque pra mim fica muito claro que o Zack Snyder, ele não gosta do Super-Homem, cara. Ele não gosta mesmo, desde o primeiro filme isso é muito claro. Você acha que ele não gosta do Super-Homem? Acho que ele odeia o Super-Homem. Ele destruiu o Super-Homem. Ele matou. Ele não entende o personagem, cara, sabe? Pra não ter volta. Na minha opinião, o Super-Homem não tem que voltar. Ele matou o Clark Kent. Na minha opinião, o Zack Snyder, ele acha que o Super-Homem é o Batman com poderes e que o Batman é o Super-Homem com dinheiro, cara. Porque é a única distinção entre os dois. É igual, mas enfim, aí o Grant Morrison é um cara que entende os personagens, sabe? Então ele construiu todo o primeiro arco da Liga, que ele escreveu, que chegaram vários heróis na Terra, que assim, era a equipe template, né? Tipo, o cara super poderoso, a mulher gostosa, o velocista, e eles ganharam todo o apelo da população, todo mundo adorou eles e meio que esqueceram a Liga, né? E aí esses caras, na verdade, eles eram telepatas também, então eles conseguiram conquistar o apoio da população por conta disso e derrotar a Liga nessa jogada. Eles eram, na verdade, marcianos brancos. A pessoa mais fraca contra eles era o Batman, lógico, né? Mas quando ele percebeu o que eles eram, que ele foi o único cara que foi pegando as pistas, ele derrotou todos eles numa caixinha de fósforo, sabe? É uma das histórias mais geniais da Liga. É muito animal. A vulnerabilidade deles é fogo, pros marcianos, tanto os brancos quanto os verdes. E aí, quando o Batman percebeu que eles eram marcianos brancos, ele simplesmente armou uma armadilha que era... Ele botou, espalhou gasolina pelo terreno. E aí, quando os marcianos vieram pra pegar ele, ele só ligou ele jogou o fósforo no chão. E aí, o fogo derrotou todos. É muito animal essa história, cara. Ou seja, o Batman queimou a vivos todos os marcianos. Não, porque o fogo não funciona como kriptonita para o super-homem. Não é uma coisa letal, é uma coisa que deixa eles extremamente fracos e sem conseguir usar os poderes deles. É, então é kriptonita, exatamente como kriptonita. Isso é kriptonita. Fogo não mataria eles, o fogo deixa eles no estado catatônico. Uh-huh. Eles, enquanto eles estão no efeito do fogo, eles só ficam, eles não têm reação nenhuma. Eles ficam. Mas uma pergunta, o que esses caras diferente, por exemplo, diferente, por exemplo, dos Daxans, que é uma raça que é igual ao super-homem. Só que eles são a vulnerabilidade deles é chumbo. Então os caras têm os mesmos níveis de poderes que um kryptoniano teria na Terra, mas um tiro de chumbinho mataria ele. Então, concluindo essa história do universo ter sido construído um pouco sombrio e tal, aquela coisa do super-homem realista, eu gostei de Man of Steel. Achei maneiro porque, sozinho, pra mim, o filme funcionou. Apesar de também não ser um filme perfeito, de ter uns furos aqui e lá, eu achei do caralho a porra da cidade ser destruída pela briga dele com o General Zod e tal. Uhum. É, sabe, muito melhor do que do filme de 1980, sei lá, que o Zod assopra sorvete de casquinha na cara das pessoas. Então, tipo assim, viver um combate super destrutivo, como a gente viu nos quadrinhos tantas vezes, pra mim foi do caralho. Então, aquilo pra mim era um super combate. Era o verdadeiro combate do super-homem, né? De ver dois seres com o mesmo nível de poder brigando ali foi maneiro. E achei tudo muito maneiro. Ele não entender bem os poderes e aí dar aquela... Usar o raio de calor pra tudo quanto é lado. E quebrar o pescoço do Zod. Cara, chegou no calo, você. Tinha tanta coisa que o Superman poderia ter feito ali. Botado a mão no olho, levantado o cara no espaço, ter feito qualquer gelado, coisa, cara. Qualquer coisa, cara. Podia ter voltado pra baixo, podia ter voltado pros lados. O filme poderia ter acabado, na verdade, se em vez dele falar com o padre, ele fosse falar com o pai. Já começa por aí. Se ele tivesse falado com o pai dele ia falar, então, tem uma coisa, uma máquina aqui que vai jogar ele na Zona Fantasma. Pega essa máquina e joga nele. Mas acabava o pai se diz o malombrando? Não, o pai o... Are you entertained? O pai não é malombrando, o pai é o Russell Crowe agora. Russell Crowe, mesmo. Aparece uma nave alienígena e em vez dele chegar e falar com o pai, que ele tem a inteligência artificial do pai, ele vai falar com o padre. Se ele tivesse falado com o pai, aquele plano da Lois teria funcionado no começo do filme. Aí sim, eliminava toda a história, acabou. Morria o filme, ninguém morria. Mas aí o que aconteceu? Infelizmente, o desdobrar desse episódio foi o seguinte: a primeira vez que o Superman aparece pro mundo, uma cidade é destruída. E aí... pode crer. Né, tipo assim, primeiro, a gente não vê muito o Superman salvando as pessoas, né, e isso foi bastante criticado no Man of Steel. E a cena que representa isso é quando o Zod dá um chutão num caminhão-tanque pra cima do Superman. E ele simplesmente dá uma voadinha por cima e deixa o negócio explodir no prédio atrás. Pô! Podia ter gente ali no prédio escondendo, caralho. O prédio desaba. E ele não tá nem aí, entendeu? Tentaram corrigir. Corrigiram, na verdade, isso no Liga, né? Dele salvando o prédio inteiro, isso. Exatamente. Que foi uma cena engraçada até. Não, mas isso faz parte da construção da história. Mas o problema é o seguinte. Você viu o primeiro Superman, assim, é quase num salvando pessoas e tal. Então, uhum. Quando entra no Batman vs Superman, fica tudo muito confuso, porque ele tem uma estátua de caraca, Superman é foda, e também tá picharam false gods, entendeu? Então, e aí quando você vê o Superman ser chamado pra depor lá no Senado, você fala, caraca, o mundo meio que odeia o Superman, e a galera que gosta é meio que parece uma galera que, sabe, menor do que, tipo, o Superman parece mais uma ameaça, de fato, do que a parada. É que eles ficavam falando nas redes sociais, só. É a internet, cara, é assim. Então, imagina a internet discutindo sobre o Superman nesse universo. O cara xingando o Super-Homem com a camisa do Super-Homem. Sai daqui, Harley! Com a camisa do Super-Homem. E aí, quando ele morre, você não desenvolveu esse amor todo pelo Superman. Então, como o Yabu falou, é estranho você ver bandeira na ponte de Londres, bandeira de luto, no mundo inteiro, todo mundo chorando a morte do Superman, e eles dando a entender que o mundo tá ficando uma merda muito pior, muito louco, por causa da morte do Superman, entendeu? É como se... Tipo assim, eles quiseram... Parece, tipo assim, eu quero definir que a morte do Superman foi uma bosta pro mundo, ou que é ok, só que não tem nada desenvolvido antes pra dizer que realmente isso faz sentido, entendeu? Não, mas olha só, quando o Apocalipse aparece no segundo filme, no Batman vs Superman, junto com a Mulher Maravilha e tal, que tem aquela porradaria, é, você finalmente tem um vilão devastando a porra da cidade inteira antes de vir um herói, né? Você tem um bicho monstruoso, começa a arrebentar a porra toda. Então, nessa hora, acho que ficou claro, pra quem não é burro, que, desculpa a agressividade, mas ficou claro que, porra, tá aqui, ó, o Superman faz falta, senão quem vai lutar contra esse cara? Cara, a Mulher Maravilha tava ganhando, cara, ela ia destruir ele de qualquer jeito. Ela não é a porra da God Killer, cara. O Superman só atrapalhou, cara. Ela ia derrotar ele de qualquer jeito. Por que ele não deu a lança pra quem sabe lutar, né? É, tipo, com certeza. É, não, isso é verdade. Os dois tinham que ficar olhando ela lutar com o cara. Vai lá, toma aqui. Ó, leva essa lança aqui que vai te ajudar. Então arremessa a lança, o bicho vai ficar fraco, ela acaba com ele. Eu acho que o mundo só ficou feliz com o Superman porque ele só destruiu Metrópolis, né? Aí o resto do mundo ficou, porra, beleza, o cara é um herói, né? Só Metrópolis que eu dei a ele. Metrópolis. Caralho. Metrópolis também. Mas só Metrópolis eu dei a ele. Quando uma coisa começa bem, cara, ela pode terminar mal. Mas quando começa mal, cara, não tem como terminar bem. E acho que esse é o caso do universo desse cara nos cinemas. Porque desde o Homem de Aço, cara, você vê que foi um monte de decisão equivocada. Eles vão e voltam nos caminhos. Não, agora as pessoas não gostam do Super-Homem. Não, agora elas gostam. Ah, agora ele é uma ameaça, agora não é. Sabe, agora o universo DC é uma coisa dark. Agora vamos falar de esperança, sabe? Que até o mote dessa nova leva de filmes, né? Que é falar de otimismo. Mas, cara, começou tão mal e começou tão pra baixo que os filmes não se conversam, sabe? Não tem uma coerência assim como tem nos filmes da Marvel. Eu acho que esse filme pode ser uma ponte pra algo que você pode curtir mais, inclusive. Mas você vê, cara, que é um monte de coisinha que eles vão tentando arrumar filme a filme, e isso fica muito claro. Até na divulgação dos filmes, né? No próprio cartaz da Liga da Justiça, que nunca teve nada do Super-Homem, né? E aí quando os caras viram que a bilheteria tava indo mal, tacaram o Photoshop lá e colocaram o Super-Homem nos posters, sabe? É, isso é verdade. Nenhum marketing promocional do filme tinha o Super-Homem. Agora, todo marketing promocional, depois da um mês ou um mês e meio antes do filme chegar no cinema, eram os mesmos posters incluindo o Super-Homem. Tanto que tudo que foi feito de brinde, nada inclui o Super-Homem. Todos os personagens da Liga, menos o Super-Homem. Não, tem Super-Homem sim, em brinde. Não, tanto que na Comic Con, na própria divulgação, nos cartazes, o poster nunca foi falado dele, cara. E o único poster que tinha o Super-Homem é aquele lá que sabe que a sombra dos heróis, no meio deles, tinha a figura do Super-Homem, sabe? Então você vê que foi uma coisa que ao longo do caminho eles foram mudando de ideia, sabe? Ah, agora não vamos falar do Super-Homem porque ele morreu no outro filme, então a gente não pode entregar que ele vai voltar. Porque eu acho, sabe? Que o erro do Super-Homem nos filmes, né, nesse novo filme, e dar essa pegada humana, foi exatamente que eles perderam isso, acho que esse toque com o Super-Homem, quando eles tiraram o escoteiro, sabe? O conceito do garoto do interior, que é positivo, que tem esperança, que vai pra cidade, tenta fazer uma diferença, tenta crescer, e ele pode, sabe? Eles tiraram muito isso, eles transformaram o Super-Homem num cara mega indeciso o tempo inteiro. E isso se transformou no primeiro filme, no segundo filme. Você não tem uma construção do herói pra uma coisa positiva, uma coisa que inspire as pessoas, sabe? Pelo contrário, é um filme... Eu gosto dos filmes, mas são bem depressivos, assim. É um Super-Homem que você não consegue se animar, você não torce por ele. Então, quando ele morre, botou o Doomsday, ele tem que morrer. Não tem jeito. E eles perderam a chance de botar, talvez, o Bizarro no filme. É, aquilo foi tudo cagado, né, cara? Foi tudo cagado. Doomsday na hora errada. Morte de Super-Homem na hora errada. Aquele filme foi tudo cagado. A gente não tá nem falando daquele filme. Vamos falar do filme novo. Ele já malhou demais aquele filme. E na Liga da Justiça eu gosto. Geral Rex. Na Liga da Justiça, eles trouxeram um cara heróico que para, que vai salvar as pessoas que estão em perigo. Sabe? Ele tem um ar meio cômico quando ele chega, volta. Vocês ainda estão batendo nesse cara. Aí ele vai e mostra que ele é superior ao Steppenwolf. Porque assim, um dos poucos personagens que tem frente com o Super-Homem é o Darkseid e o Black Adam e o Capitão Marvel. Esses são os únicos três personagens que, se fossem cair na porrada com o Super-Homem, seria uma porrada pau a pau. Então, tipo assim, porra, o resto, o Super-Homem leva de letra. Então, o que acontece? Eles fazem isso no filme. Eles fazem o Super-Homem parar o combate, salvar as pessoas, e aí você tem tempo de mostrar os personagens lutando com o Steppenwolf, mostra que o Super-Homem é necessário. E quando ele volta, pô, vocês ainda estão aqui? Não, pera, que tipo, eu resolvo. Aí ele vai. Mas essa luta, eu gostei bastante da luta, cara, porque também todo mundo usou os seus poderes ali, né? Menos o Batman, que não tava no filme. Mas até no final mesmo, os golpes finais foram em conjunto, né? Não foi uma luta individual, né? O Super-Homem junto com a Mulher Maravilha. Achei bem legal, cara. Achei bem legal como eles exploraram os poderes dos heróis. Principalmente o Super-Homem, que parece que não tem poder nenhum. E né, só tem super-força. Usaram visão de calor, usaram visão raio-x, usaram o super-sopro. Achei bem legal. A audição, achei bem foda, cara. Parece que ele voltou sabendo tudo sobre o que ele pode fazer. Diferente dos outros filmes que mostrava que o cara tava há 33 anos na Terra e nunca soube dar porra nenhuma com os poderes dele, não ser bater nos outros. Então, nesse, você vê que o cara volta sabendo tudo. Tipo assim, o cara voltou com o update, sabe? Porra, sem fazer mas isso. Mas é o clássico, né, cara? Ele morre e vai, tipo, Gandalf virando branco e tudo mais. É, ele vai duelar contra a morte e volta. E é bacana que nesse filme a gente tem pela primeira vez a presença de um Superman que fica meio nítido que ele tá se segurando. Ele tá sempre, ele nunca tá usando o poder no máximo dele. Parece que ele tá, pô, não vou fazer o máximo que eu posso aqui não, pra, porra, né, pra deixar a galera feliz. É o episódio da Sociedade da Virtude, excelente canal, quem não conhece, entre aí, muito bom. Excelente. Tem exatamente, tem um dos heróis que é isso, o cara, tipo, ultra, uber forte, assim, e ele se segura durante toda a vida dele. E um belo dia ele usa o poder, né, e fala, porra, peraí, tu sempre podia ter resolvido, você não precisava da gente. Ele é, na verdade, não, cara, eu só faço uma política pra vocês se sentirem úteis. E ele... O Superman tem esse peso, né? Tipo assim, cara, eu tecnicamente eu não preciso de nenhum de vocês. Mas, tipo, vamos manter porque eu tenho menos trabalho, sabe? Né? Se eu delegar é mais fácil. Ué, mas tem um negócio do Comedy Central que é exatamente isso, que é o Super-Homem chegando pro Batman e falando, eu preciso de você. Ele, pra que você precisa de mim? Porra, porque você é inteligente. De que adianta só você ser inteligente se com um soco você pode matar qualquer coisa, sabe? Você não precisa de mim pra porra nenhuma, cara. Meu maior inimigo é um cara que usa esteroide. Que é o Bane. Ou seja, você não precisa de mim pra porra nenhuma. Tchau. Sabe? Então é exatamente isso. O Super-Homem não. Se ele quisesse, ele podia resolver sozinho a situação. E eu achei legal até como eles trouxeram o Super-Homem. Justificou muita coisa, assim. Usar a caixa materna pra trazer o Super-Homem de volta. É, recriar o processo do segundo filme. Explica por que o Steppenwolf. Ah, ninguém falou essa porra, né? Mas por que o cara esperou o Super-Homem morrer pra tentar voltar a invadir a Terra? Porra, antes do Super-Homem morrer, já tinha se passado 5 mil anos. Então, tipo, o cara podia ter voltado em qualquer hora nesse meio tempo, né? O Lobo da Steppe. É não, ele só voltou por quê? Quando o cara acionou a máquina, o Lex Luthor acionou a máquina no Batman vs Super-Homem, e aparece aquele holograma lá do Steppenwolf. Aquilo foi o beacon de sinal que falou o Steppenwolf, agora eu posso voltar, porque as mães voltaram a ficar ativas. As caixas-mães voltaram a ficar ativas. Aí é que dá prelúdio pro Liga da Justiça. Mas peraí, a caixa-mãe dos humanos tava onde? Tava na nave do Krypton? Ah, tava com o pai do Cyborg, não tava? O pai do Cyborg que tava... Não, tava na nave de Krypton, porra. Mas onde que ele pegou ela? Porque a caixa dos Atlantes tava debaixo d'água, num pilar lá. A caixa das Amazonas tava numa sala milhares de anos. E dos humanos? Dos humanos tinham enterrado. Eles tinham enterrado em algum lugar. Os cavaleiros enterrando a porra da caixa pra ninguém pegar. Sim. Cavaleiros. Mas quem encontra... Os cavaleiros. Mas quem encontra... Isso. Mas quem encontra a caixa materna, pelo que deu na história, pelo que deu pra entender, foi o pai do Cyborg. E ele tava usando a tecnologia das naves kryptonianas pra tentar ativar a caixa. Por isso que merecia um filme pra explicar essa porra toda. Pois é. Isso só mostra em partes do final do Super-Homem, quando mostra aquela câmera de segurança. Caralho, rapidinho, será que o Cyborg é aquele molequinho que brinca com carrinho de controle remoto? No Exterminador do Futuro 2? É isso aí. Não, é isso. Então, tipo assim, isso liga os filmes um pouquinho em pouquinho. Então, o que acontece? O pai tava usando tecnologia kryptoniana pra tentar salvar o filho, com a caixa materna que ele já tava estudando, por alguma razão, que era Star Labs. Que quem encontrou a caixa foi os Laboratórios Stars, que nos quadrinhos é, no mundo do DC, é a maior empresa de tecnologia tem, entendeu? Que compete junto com a LexCorp e compete com a Wayne Tech. Porra, deixa eu falar da cena irada do início da Mulher Maravilha, lá quando ela tá salvando a galera dos terroristas. Porra, super speed com as balas. Porra, muito maneiro, cara. Foi maneiro porque ela não usou a banda, a rasteira. É. Que eu não aguento mais aquela rasteira. Todo mundo já sacou esse golpe. Mas, na real, a gente viu mais no trailer do que, assim... Foi maneiro. Ela usou a super velocidade dela, usou os braceletes, né, que antigamente tinha nos quadrinhos. Tem até uma piada online. Um meme. Em que... Tá o Super-Homem e ela, né? O Super-Homem tá com a mão na cintura e os caras estão atirando. E só lá, paradão, com a mão na cintura. E ela tá com os braceletes, né? Tá, tá, tá, tá, tá. Ele, por que você vai fazer um bracelete se você é a prova de bala? Ela para com os braceletes, aí as balas ficam batendo no peito, fazendo... Cara, eu encontrei uma referência boa aqui, cara. Aquela cena que o Super-Homem volta à vida, né? E ele vai cair na porrada com a galera da Liga. Um daqueles policiais que estão ali perto dos carros é o cara que fez o Jimmy Olsen original do filme do Super-Homem de 70. É, pode crer, o policial. Ele faz o policial. É verdade. Olha, ó, informação curiosa, hein, aqui. É que eu... Caraca, isso... Tá no final, né, de Cash mesmo. Acabou. Olha. A gente tá lendo IMDB na cara dura, mano. Ai, meu pai do céu, vamos lá. O que você lembrou aí, Diogo? Uma informação curiosíssima que eu lembrei, que eu acho que talvez deixasse o filme mais gostoso pra você. O Ben Affleck foi considerado pra dirigir esse filme. Ah, mas aí tem todos aqueles conflitos, né? Ele tá de saco cheio, isso é uma realidade. Toda entrevista que ele fala que tem que acabar algum dia, já tá pronto. Eu acho que tinha que cancelar esse contrato. Gente, vamos acertar, não tá funcionando pra ninguém. Tá funcionando pra DC, tá funcionando pra Warner, tá funcionando pra mim. Eu quero fazer meus filmes aí de novo, ou Argo 2, não sei o que eu quero fazer. Argo 2. Ele ficou putaço porque ele fez um filme recentemente aí de época, não antigão, né? Época que as pessoas usam chapéu eterno. É o Argo, né, cara? O Argo. Não é Argo, é outro. E o filme foi mal pra caralho. E ele deu uma entrevista e só perguntavam de Batman, de Liga, de dessas coisas todas. E ele ficou putaço, porque ele, pô, eu fiz um filme foda aí que ninguém pergunta o filme, só pergunta de Batman. Então ele tá com uma... Eu acho, eu nunca conversei com o Ben Affleck, mas eu acho que ele tá arrependido de ser o Batman. Ou talvez ele esteja puto porque não chamavam o Matt Damon pra ser o Robin. Cara, outra coisa que eu encontrei pesquisando. Essa é a dupla também. Maneira pra caraca, cara. Vou te dizer que ia ser muito legal. Outra parada que pesquisando eu vi aqui também, que eu achei que o filme estreou na data que o Superman morreu nos quadrinhos, 17 de novembro. Caraca, essa foi IMDB profundo. Nem foi, cara, nem foi. Foi no site de fãs aqui da Liga da Justiça. Mas o site estreou em 17 de novembro em que lugar? Porque estreou no Brasil do que nos Estados Unidos. Não posso dizer. E essa certeza foi na cagada, né? Não posso revelar. Como o elenco é muito diverso, eles têm que mostrar os poderes de todos, e eles precisam construir situações onde eles vão, todo mundo vai ter que usar sua habilidade, né? Uhum. Mas aquela cena que eles têm que invadir a nave, cara, que o Flash tem que se disfarçar, cara, de motorista de caminhão, cara. O cara tem super velocidade, cara. Pra que ele tinha que fazer aquilo, sabe? Mas ele tava levando a galera, cara. Ele tava levando a Mulher Maravilha e o Aquaman no caminhão. A Mulher Maravilha tem um jato invisível, cara. Sei lá, o Aquaman podia... Sabe, o Batman é o Batman. Não, mas o Batman chega sozinho. Se disfarçar, cara. A Mulher Maravilha e o Aquaman que precisavam estar lá dentro. Você queria que o Aquaman fosse pelo esgoto, você também. Sei lá. Ele ia encontrar o Croc. Ou ele podia, sei lá, falar pra um peixe fazer aquilo pra ele, sabe? Não, mas olha só. Caraca, perfeito. Vamos falar da ressurreição do Super-Homem. A morte foi uma merda. Eu tava com cagaço da ressurreição ser outra bosta, né? Como é que vão trazer... Eu ficava pensando, como é que vão trazer esse cara de volta? Exato. E eu achei válido. É. A história dentro do filme ali, eu achei maneiro. Na hora eu fiquei confuso por que tinha enterrado o Super-Homem de terno e gravata. E aí eu me liguei que eles enterraram... Depois o Alexandre falou que eles enterraram o Clark Kent, não foi o Super-Homem, né? Exatamente. Eles enterraram o Clark Kent, enterraram o filho. Não enterraram o Super-Homem. O caixão do Super-Homem no filme, pelo que dá a entender, é vazio. Ele foi enterrado como Clark Kent. Tanto que quem faz o enterro e tudo mais no final do filme é até o Bruce Wayne que tá ali, né? Tá ele e a Mulher Maravilha no enterro. O corpo... Uma pergunta, Rex. Tem uma dúvida aqui sobre necrotério e tal. O corpo do Superman, ele começa a se desfazer como um corpo de ser humano normal ou os vermes não conseguem comer? Pelo que eles falaram nos quadrinhos, o corpo do Super-Homem, ele absorveu muita energia solar. Então, até que haja um desgaste dessa bateria, né? Apesar dele estar morto nas células, ele teria que passar um tempo até toda essa energia se esvair, e aí sim o corpo entraria no estado de putrefação. Segundo Nerdologia, ele não consegue absorver tanta energia solar assim, mas... Não, é pelo Nerdologia, pelo que ele passa no caminho pra Terra, ele tem radiação direta do Sol. E várias vezes nos quadrinhos, e até no filme ele faz isso, quando ele tá muito ferido, ele passa, vai até o espaço, pega a radiação direta e volta. Amigo, ele tinha que ter feito bariátrica 100 vezes pra ter essa pele toda pra absorver toda essa vitamina D aí. Mas... Não é só a vitamina D. O corpo dele na Terra absorve a energia solar de forma diferente. É outra biologia, pô. Rex, literal. O que eu tô falando é... Aí o cara ressuscitou lá. Eles conseguiram fazer aquela traquinagem do Flash correndo. Dar um choque foi, na caixa. Foi quadrinhos, cara. Foi Frankenstein aquilo ali. Foi super-herói. Mas foi super-herói. A caixa vai cair, você tem que vir correndo. E aí você vai gerar uma carga elétrica. E você tem que tocar exatamente no momento... Pô, foi maneiro. Eu ouvi a música do De Volta ao Futuro ali. E aí o super-homem ressuscita e explode pra fora. Foi maneiro isso. Porra, isso foi bem maneiro, cara. Porque o cara é super poderoso, tava lá com a bateria carregada, como disse o Rex. Voltou pra vida, teve um espasmo. Pulou fora da, né? É, exatamente. Foi maneiro. E aí vem o clássico combate entre os heróis. Né? Todo filme de herói tem que ter. Mas, cara, eu curti. Vou te falar que eu curti. Foi maneiro, essa parte. Maneiríssima essa parte. Assim, só uma coisa pra vocês me lembrarem. Quando eles chegam ali na frente do Superman, ele tá confuso e tal, beleza. Mas aí, de repente, o Cyborg começa a apontar a arma pra ele. O Cyborg não tem controle total da tecnologia do corpo dele. Uhum. Ele atacou o Super-Homem involuntariamente. Não, mas ele explica, eu não lembro, ele explica. Ele fica, eu não tô conseguindo aqui. E aí, pessoal, segura a onda, já foi. Por quê? Porque o Super-Homem, ele usa a visão de raio-x ali. Ele tá identificando o que é cada um deles. O sistema de defesa da armadura do Cyborg, que é tecnologia de Apocalipse, misturado com a caixa materna, ele vê que ele está sendo escaneado. Uhum. E aí a reação automática do sistema de defesa é assim, o cara tá tentando descobrir o que eu sou. E aí ele se aí ele fala, cara, eu não tô conseguindo me segurar, o negócio tá tomando conta de mim. E aí entra uma reação automática de defesa dele ali. É tipo, então você não tá hackeando social, o Cyborg. Você tá hackeando uma pessoa, só que o Super-Homem tava hackeando, entre aspas, através de visão de raio-x, tava tentando identificar aquela tecnologia. Tanto que ele foca no Cyborg, ele vai chega no Cyborg, ele para e aproxima. É nessa hora que o sistema de armas aciona. Mas achei maneiro o Super-Homem voltar confuso, zoado. Foi. Né? Não, e é maneiro porque, na verdade, ele, pra ele, ainda estava na porrada com o Apocalipse, né, cara? Tipo, ele morreu na porrada e, tipo, quando ele volta, ele ainda tá naquela situação de combate em alerta, teoricamente. Não, mas eu nem senti que era isso, eu senti que era mais ele nem saber o que que ele é. Ele simplesmente tá se defendendo como um, sabe, como um bicho ali, entendeu? Ainda muito no instinto. Tá dizendo que a essência dele é do mal? Não, no instinto, no instintivo. Porque quem atacou ele primeiro foi o Cyborg. Ah, que joguinho. Não, ele já não levanta pegando ele pelo pescoço? Ele já não levanta segurando a galera, alguma coisa assim, tinha porra dessa? Não. O Cyborg ataca ele primeiro, aí ele começa a porradaria, aí chega o Flash e tal, não sei o quê. Aí dá esse aquela... momento do Flash um dos melhores momentos do filme, mesmo mais engraçado. Porque ele tá lutando com todo mundo, aí vem o Flash pelo lado em super velocidade, né, que pra ele estaria todo mundo parado. Exato. E daqui a pouco o olho do Super-Homem começa a virar e a cara do Flash é genial, cara. Eu gostei muito. Cada take, o olho dele tá maior. Ele vai... Essa parte é muito boa, cara. É muito maneiro. Tem vários momentinhos assim que são sensacionais. Eu achei que o alívio cômico desse filme funcionou muito bem. Não só do Flash, claro, foi exacerbado, né, assim, era bastante. Mas o fato do Aquaman sentar em cima do laço da Mulher Maravilha começar a abrir o coração. Foi muito bom. Foi muito, uma piada muito boa, cara. Foi inteligente. Foi bem pensada. Pega todo mundo de surpresa, porque ele primeiro tem uma postura toda de machão, é isso aí, vamos lutar morrendo. Eu nasci pra isso. Vamos lutar morrendo, é isso aí. É isso aí, porra. Aí de repente o cara entra numa bad vibe, começa a contar a porrada de coisa. E assim, aí eu fiquei lendo, foi a reação de todo mundo, né, que tava comigo, assim, todo mundo ficou se olhando assim, mas por que ele tá abrindo o coração dessa forma, sabe? Eu tinha assim, não tem motivo pra ele tá falando assim. Ele acabou de falar que quer morrer lutando e agora ele chega e fala, pô, eu sou muito novo pra morrer. Exato. Tem tanta coisa que eu não sei ainda. Aí tu, caralho, que porra é essa? Que diálogo sem noção é esse, entendeu? E é uma piada tão sutil, eles botam de uma maneira bacana, eles já inseriram antes o que que fazia o poder, né, qual era o poder do laço. Porque tem filme de origem dela, entendeu? Olha a vantagem. Você não precisou setar isso nesse filme, né? Você já veio de outro filme. Pra quem não conhece já, né, a Mulher Maravilha, o laço da verdade, etc. Não, e eles fizeram isso com o melhor personagem, né? Que é o Machão, né? Que é o personagem que aparece no filme e começa, saquei, morcego. Bebendo pra caraca. Entrando na água gelada, sem camisa. Cara... O cara que nem bate a perna, né? O cara já entra no mar e desliza. O cara é pô. Caraca, eu achei que ele ia nadar com aquele movimento peristáltico da pelvis. Agora... Achei que ia fazer aquela... Aquele estava lá? Aquela... Peixinho. Golfinho, né? Golfinho. Mas não, golfinho. É a jato, mano. Pô. O cara bate os dedos dos pés. A gente tem a criação do Batman pra ser um detetive, né? O nego botou ele como estrategista e na minha construção de grupo de RPG... Mas faz sentido, porque o detetive é um cara muito sagaz, muito inteligente. É. Sabe quem é esse? O Alfred. É muito mais detetive que o Batman. E é o melhor ator do filme, né? Que hoje é verdade, mas ele só fica no cantinho, né? Exato. E na verdade, olha só, essa foi uma falha foda do filme. O Alfred deveria estar completamente morto. Quando ele entra no bate-jato lá, e o Alfred fica atrás... Na plataforma, na água, quando o jato acelerou, o Alfred tinha que ser desintegrado. É isso que é possível. É o Jeremy Irons que fala a frase, né? Olha com o que eu tenho que trabalhar, né, cara? Mas isso não aconteceu com o Jeremy Irons porque ele é de ferro. Olha aí! Nossa! Caraca, pelo amor de Deus. Puxa, rapaz. O lance, eu acho que é aquele momento onde o Bruce Wayne chega... O Bruce Banner. O Bruce Wayne chega lá na Rússia, cara, pra procurar o Aquaman. É um momento em que dá uma tristeza, Escandinávia, cara. Escandinávia. Eu não sei, cara, é um local desolado. E, porra, dá tristeza porque, tipo, sério que o Batman chega ali e ele não sabe quem é naquele grupo de pessoas brancas, cadavéricas... Tem um moreno inacreditavelmente havaiano ali. Quem é o Aquaman? Ele precisou olhar pra desenho na parede. Ele tava de costas. Ele precisou olhar pra parede, aí ele ficou: olha pra Aquaman, olha pra parede. Olha pra Aquaman, olha pra parede. Olha pra Aquaman, olha pra parede. Nessa hora eu achei muito bizarro, cara. Tava um Maui ali. Tava um Maui mesmo. O desenho na parede foi algo que eu não entendi, porque mostrou o Aquaman com as três caixas, né? Essa é a única coisa da história que meio que não faz sentido, assim, a não ser que ele seja um desenho Atlante muito antigo ali na parede. Cara, não desenho Atlante. Não faz sentido ser um desenho Atlante. Os Atlantes iam lá desenhar na parede de um boteco? Não, uma reprodução, cara, não. Alguma reprodução de um desenho Atlante ali, entendeu? Alguém que já tenha visto, alguém que já tenha visto. Pior que tinha mesmo. Mas era um desenho do Aquaman com as três caixas. Ou seja, foi o Tom Hanks no Splash. Faz sentido nenhum. Não faz sentido. Foi o próprio Aquaman que fez a parada? Por que que ele ia desenhar ele mesmo na parede? Que é esse, né? Esse aqui sou eu trazendo peixes pra vocês. Ou então ele sempre vem com três caixas de peixe, vai saber. Quando o Parademônio se desintegra lá na rede do Batman, aparecem as três caixas. Que é isso? Sim, aparece. Ah, é verdade, na parede, né? É exato. É tipo um calling card, né? Caraca, mas o... Olha, não, mas cara, aí a gente pega a parte ruim do filme, né? Porque até agora tudo que a gente falou tava legal. Nem tô. Desculpa, Didi. Eu tô triste. Fadas morrem dentro de mim, Abu, quando eu vejo só tristeza. Ainda falando do combate com o Super-Homem com os seus super-amigos, depois ele pegou o Batman pela queixola. É. Aí ficou mais gordinho ainda. É mais queixada. Nossa, ele deu uma bochecha, cobriu o olho. Ficou e aí foi... tomando sopa por um ano depois disso. É, não sei como é que... Porque tava estalando tudo ali. Não sei como é que não quebrou a mandíbula do maxilar do cara lá. E aí o Batman usou a sua estratégia e falou, traz aí a Big Bomba, Big Arms, sei lá como é que ele chamou, e veio... Bring the Big Gun. Pode crer, isso é muito bom, cara. Achei muito bom. E aí veio a Lois Lane. Quando eu tinha visto a Lois Lane no trailer, eu falei, lá vem... essa. Assim, não tenho problema nenhum com a Amy Adams em qualquer filme que seja. Mas lá vem a Lois Lane de novo fazer o quê no filme? Uhum. E aí a participação dela é justificada. Ela acalmar a fera ali, que o cara tava descontrolado. Exato. E lacrou ali, falando do You Bleed pro Batman. Não. Super-Homem deu uma lacrada. Que isso, super está descontrolado. Você vê. Que isso, super está descontrolado. O cara morre, ressuscita, mas a mágoa fica. Ainda rimou. Bota no teu próximo livro aí, Abu. Morre, ressuscita, mas a mágoa fica. Todo mundo pensou que ia ser kriptonita, que ia ser alguma coisa. Eu falei, porra, é a luz. Olha só uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, se vocês acham. Lembra do sonho lá do Batman, no Batman vs Superman, que ele vê o Flash voltando no tempo ali, e ele fala assim, vi muito cedo, não sei o quê, e aí ele fala assim, a Lois é a chave. Ele fala X the key. Ele fala X the key, ok. Acho que fala Lois, sim. Não, ele fala X the key. Lois? Bom, mas aí, tipo assim, nessa época, todo mundo fala assim, olha só, isso aqui meio que uma referência a Injustice, porque, né, no Injustice, o Super-Homem fica mal porque o Coringa mata a Lois, e aí ele mata o Coringa e o cara vira o ditador, o super ditador. E aí quando ele falou, ah, ela é a chave, ela é, entendeu? Falou assim, e aí ele vê todo aquele mundo devastado lá com o ômega do Darkseid, parecia que ele tava falando assim, olha, o Superman vai... E aí ainda tem o Superman capturando o Batman com aquele exército de super soldados com... Queria ver um filme disso. Entendeu? A logomarca do Superman. Então, aquilo era Injustice, pra caralho. E aí você vê o Flash vindo tentando impedir isso. Aí eu pergunto, foi nesse momento que ele impediu isso? Então, trazendo a Lois? Eu acho... Foi só isso? Então, eu acho que isso aí, esse universo DCU, eu não sei como é que chama. DCU? De cu, eu não sei. É um jarro que caiu no chão. Eles não acharam todas as peças, algumas foram pra debaixo do sofá. E eles estão tentando colar esse jarro. É aquela estátua do Goonies que o cara cola o pinto de cabeça pra baixo. A parada tá no primeiro filme, esse... Entendeu? Eu não sei se as coisas estão se comunicando assim como eles queriam, sabe? Porque mudou o diretor, o George Whedon tirou 50 minutos desse filme e regravou, pelo que dizem, 20%. Então a gente não sabe, cara. Mas é uma excelente... Eu achei uma solução muito boa, se foi realmente uma solução, porque faz sentido total. A única coisa que precisava pra nada daquilo acontecer em Injustice era que a Lois estivesse lá, cara. E ela pronto. Olha, ela tá aqui, calma, calma. Ufa, ainda bem, não vamos ter Injustice. Acabou. Não, mas aí eu me pergunto... Não, mas aí eu me pergunto, ah, se a Lois não tivesse aparecido ali, que o Batman não tivesse trazido ela, ele ia ficar louco, ia pirar, o Steppenwolf ia dominar a Terra, e, será acho que era isso? Ele ia dominar, acho Darkseid... que, na verdade, que ia dominar a Terra era o Super-Homem. Exato. Nunca mais encontrar com a Lois na vida. Pelo que deu pra entender naquele futuro alternativo que mostrou, eu acho que esse filme do Batman Super-Homem foi muito fanservice. Muito. Então, teve um quê de Injustice ali, teve um quê de Batman Arkham, que é aquela porrada com os caras, que cai na porrada com geral, que era muito típico quem jogou videogame tem, muito parecido. Tem a armadura do Dark Knight, do Frank Miller, sabe? É um filme muito fanservice. O cara pegou assim, vou pegar o que eu posso pegar de melhor de cada revistinha, e o Snyder faz isso. Inclusive, 300 é exatamente isso. O cara pegou a revistinha e botou no filme. Eu acho que o cara pegou muita referência dos personagens e tacou ali. E isso, na verdade, no filme foi só uma justificativa pro Batman falar, caralho, se eu não parar esse cara, o futuro vai ser uma merda. Mas agora você falando e eu refletindo, depois que o Alexandre falou, acho que faz sentido mesmo. Se o Super-Homem ressuscitado não tivesse sido domado ali, ele ia matar todo mundo, porque ele tava vencendo. É. Provável. E ia ser o Batman não ia aparecer, que nem é maluco, né? Quando ele vê se ele morrendo, ele ia sair fora. E... Não, ele tava em... Talvez ele conseguisse escapar. Não, o Batman tava enqueixolado. Enqueixolado pelo Superman. Mas eu acho que o Super-Homem ia sair dali e ia virar um tirano. Mas encontrar com a Lois mais tarde, ia jantar com ela, e aí? Não, mas aí o... Mas aí talvez, o Step... como a mente dele ainda tava atribulado por causa da ressurreição, talvez esses acontecimentos deixassem ele maluco. E o Steppenwolf ia conseguir reunir as três caixas, entendeu? Não, talvez nem isso. Talvez o Steppenwolf ainda pudesse recrutar o Super-Homem. É, mas o que importa é que não ia ter a liga pra impedir sentido, a parada. Faz sentido, hein? Se o Super-Homem daquele jeito, sem saber o que aconteceu, fosse acolhido pelo Steppenwolf, fala, cara, você é um alienígena, você não é nem daqui. Só imigrante ilegal. Vem com a gente, o cacete é quatro, talvez ele... Aí é demais, aí é demais. Talvez tá, não, então tudo cara. Bem, porque... Então tudo bem. Trump vai votar você pra fora. Porque se ele tivesse eliminado a liga ali, o Steppenwolf ia conseguir juntar as caixas com a Terra. Isso. E aí, por que o Flash ia voltar no tempo e falar da Lois? Como é que ele ia saber? Porque como o Batman e o Flash parece que juntam essa resistência. Porque talvez você tenha linhas alternativas onde o Flash viu a Lois não chegar e o Super-Homem matar todo mundo. Ah, já linha alternativa, cara. Mas existem milhares. É, crise das infinitas terras, meu louco. Vai me dizer que você e a Buna acreditam em viagem no tempo. Você. Cara, o Super-Homem tava com a mão no pescoço do Batman, cara, ele ia matar ele de qualquer jeito. Mas tá vendo a outra linha alternativa? O Alfred e a Lois ter ficado presos no trânsito, e o Batman também, com o Batmóvel. E aí eles não chegaram a tempo, morreu todo mundo, e aí o Flash saiu voado. É. No fim, esse taxista que trouxe a Lois salvou o mundo, maluco. Não foi taxista, foi o Alfred. Não, nem a série do Flash assim, é tão maluca, mas, cara. Mas assim, ninguém ali queria matar o Super-Homem. Eles estavam tentando conter o Super-Homem. Tanto que a Mulher Maravilha de uma vez saca a espada. A espada dela é uma arma mágica. Super-Homem não tem vulnerabilidade à magia. Você quer matar o Super-Homem, você dá uma espada mágica na mão, cara, do Flash. Desculpa, mas eu tenho certeza que eles não pensaram nisso, cara. Não, eu tenho certeza. Ela, Parece que não pensaram. Ela desmaia a espada, ela só usa o escudo e a cabeçada. Super-Homem não tem vulnerabilidade à magia, significa que ele é invulnerável à magia. Não, é que... Ele não tem invulnerabilidade. Meu som tá ruim. Invulnerabilidade, corrigindo a mão. Tá dois o som que sai da minha garganta tá ruim. O som quando sai e conta com as palavras que vem da minha mente, né? Enfim, o Superman não tem resistência à magia. A magia afeta ele. É um dos motivos que o Black Adam consegue dar porrada nele. É um dos motivos que o Mr. Split consegue zoar ele, inclusive. Exatamente. Porque o Mr. Split é um ser dimensional que não mexe com magia. É outra história, é outro universo no mundo da DC que não sabe o que é. Nerd! Sai daqui, nerd! Mas enfim, como sempre, o Batman, com a sua genialidade incrível, estrategista foda, consegue acalmar a fera. Pois é, eu não acho que o Batman nesse grupo, ele não tinha que ter a função de estrategista. A estrategista nesse grupo seria, obviamente, a Mulher Maravilha. Não, pra mim, sempre. Então, ela pra falar em Mulher Maravilha, eu quero fazer um adendo aqui, que as duas melhores momentos do filme são os momentos das Amazonas. Porra, sempre, sempre. Primeiro, quando o Steppenwolf, o lobo da Steppe, Stephen Wolf... vai buscar a caixa materna. Aquela luta é foda demais. É muito demais. Maneiro, muito com aquelas Amazonas saradas segurando as pilastras pra rainha conseguir sair. Eu queria ter sido a pilastra ali. Caralho. Cara. Me acerta. E aí a pilastra depois esmaga ela. Já se sacrificaram pra proteger. É. E aí depois tem toda aquela luta com arco e flecha, puxando a caixa, os cavalos. Cara, aquilo foi foda. Eu queria o filme inteiro daquilo. E eu fiquei frustrado quando eu vi o filme da Mulher Maravilha, porque esse trecho das Amazonas também é muito curto. É a melhor coisa que tem. É o primeiro ato inteiro das Amazonas, cara, lá na Ilha Paraíso. Porra, é maravilhíssimo. Exato. Tinha que ser mais, cara. Tinha que ser mais. Essa luta é fantástica. E depois, quando eles mostram a luta mais antiga... E o flashback, né? Que aparece um monte de herói. É maneiríssimo. Sim. Aparece o Lanterna Verde. Parece o início do Lord of the Rings, cara, que mostra Campo Verde, né? É, exatamente. Oi, parece Hércules, Zeus... Eu não sei se parece o Hércules, eu acho parece, com certeza. Eu vi uma foto depois. Eu vi as fotos, não é o Hércules, não. É o Ares, Zeus e Artemis. São os deuses que aparecem. O Lanterna que morre ali tem... É, o Yabu, é você que é o especialista em Lanterna Verde. Aquele é um genérico que eles inventaram pro filme ou foi alguma referência que a gente não pescou? Não, com certeza foi um genérico. Foi genérico, né? Porque os Lanternas só apareceram nos Estados Unidos em 1900 e tanto. Então, com certeza foi um genérico. Não, mas peraí. Antes dos Lanternas americanos, você tinha o Lanterna alienígena que tomava conta do setor. É, quem cuida do setor da Terra? Era o Abensur, mas acho que nessa época ele não tava vivo ainda, não. Acho que ele ainda não tinha nascido. Mas talvez fosse outro antes dele, não? É, talvez. Cara, eu acho que eu concordo com o Yabu, acho que é um genérico. Não, tanto que o cara morreu e a Nelson voando. Foi maneiro, eu achei maneiro já botarem uma lanterna verde ali. Mas era impressão minha ou tinha um lanterna só ou dois? Porque tinha uma cena que mostrava que a lanterna tinha capa e tinha uma cena que mostrava que a lanterna tava sem capa. Pois é, eu fiquei nessa dúvida também. Eu fiquei nessa dúvida se era um lanterna dois. Mas parecia que eram dois lanternas ali, entendeu? Porque aquilo foi uma luta de muitos heróis, né? Eu acho que eles perderam uma oportunidade foda de não misturar os deuses. Eu acho que... Não, nessa cena desse primeiro combate, eu acho que eles perderam a chance, em vez de botar Zeus ali e tudo mais, até porque nos quadrinhos da DC os deuses não interferem diretamente, né? Não são os deuses de mitologia, assim. Eles não interferem diretamente. Eu acho que eles poderiam ter perdido a chance de ter colocado o Black Adam ali. Eu acho que eles podiam ter perdido a chance... eu acho que eles podiam ter perdido a chance de eles botar o Black Adam. Eles perderam a chance de colocar o Black Adam ali. É o microfone que não tá bom, galera. Não manda tá. O microfone. O que eu quero dizer é que acho que eles perderam a chance de colocar o Black Adam. Mas o Black Adam vai ser o The Rock, então se... Sim, se mas tivesse... o Black Adam no começo ele era... Cara, sim, desculpa. Então, mas... Se... Mas não dá pra usar o Black Adam agora, cara. É, cinematograficamente falando, ele vai ter que chegar no filme do Flash. Você sempre pode usar o Dwayne Johnson. Você eu sei, mas aí, né, tudo. Cara... É... E aí ia ficar muito zoado. Mas é mais uma origem. Uhum, uhum. Cara, essa cena que você falou, David, das Amazonas, elas defendendo, ela é tão magnífica que quando você vai ver a defesa dos Aqualanders, não é Aqualanders, é Aquáticos, qual é o nome do? Aqualanders. Aquatrol. Dos Atlantes. Aquatrol. Dos Snorkels. Dos Snorkels. Quando você vai ver a defesa dos Atlantes da caixa, nossa, cara, parece que o cara só deu a descarga ali e subiu com a caixa, acabou. É muito ruim, cara. O Aquaman, nada preparado o time do Aquaman ali, e Atlante que precisa fazer bolha de ar pra falar? Tomar no cu, né? Como é que vai ser esse filme do Aquaman, mano? Então, mas olha só, Atlântida... Eu acho que foi só pra mostrar a Mera ali melhor, entendeu? Atlântida... Mas você tava vendo debaixo d'água, caralho. Pô, os caras têm telepatia com peixe, velho. Eles precisam de bolha de ar. Tudo debaixo d'água fica melhor. Você tinha que tirar água? Então, mas olha só, dentro de Atlântida tem ar, não tem? Tem. Tipo Gangan. É tipo Gangan, exatamente. Então, só beleza, a parada dentro de tem ar, mas eles não estavam dentro de Atlântida. Então, mas pra falar, ela teve que criar bolha. Então, se eles estiverem numa luta e eles precisarem falar um com o outro pra salvar a vida do outro, morreram. Não, olha só, você fala dentro de uma bolha de ar, joga a bolha de ar pra outra pessoa, quando a bolha de ar explodir na orelha dela, no ouvido ela vai entender. Esse filme vai ser ótimo, cara, vai ser irado. Eu honestamente acho que ela só fez aquela bolha de ar ali pra mostrar os poderes dela. Estilo, né? Só. Não, o estilo dela é fazer bolha de ar, que é isso. Não, vou explicar por quê. Porque a Mera. Ela peida embaixo d'água, isso. Não, porque a Mera nos quadrinhos, ela controla telecinese, mas é hidrocinese. Ela controla a água como forma de tanto de defesa como ataque. Ela pode fazer o que ela quiser com água, entendeu? Qualquer coisa, qualquer tipo de poder. Eu acho que aquilo aí foi só pra demonstrar o poder dela, só. Eu entendo o que você tá falando, só que não sei se a gente viu o mesmo filme, porque ela estava lutando com o Steppenwolf. Eu acho que essa é a hora dela mostrar os poderes dela, não? Ela usou, só que ela tomou uma porrada. Então, pronto. Agora não precisa. Cara, ela... desculpa, eu gostei do filme, mas ela não precisava fazer uma bolha de ar pra falar com a porra do homem aquático. O nome do cara é Aquaman e não consegue mais falar debaixo d'água. A gente já fez uma campanha pra uma máquina fotográfica e a gente falou debaixo d'água. E as pessoas conseguiram entender. Ah, é, o desafio é entender o que a gente tava falando. Desafios Blurbros. Mas o que eu achei legal no filme é que dá pra entender que os Atlantes não tiveram os mesmos cuidados que as Amazonas tiveram. Tipo assim, pros Atlantes foi, deixa esse artefato aí, bota meia dúzia de soldado pra tomar conta que tá bom. Entendeu? O negócio foi totalmente tratado com descaso. E com as Amazonas, não. As mulheres estavam ali pra proteger o negócio mesmo, como se fosse... E as Amazonas são militares, né? A ordem dela é militar, né? Eu achei isso bem coerente. Mas olha só, não fica também... Isso, vê se eu tô enganado, mas não fica a cargo do Aquaman cuidar da caixa? Não tem uma porra dessa? Não, porque na história do filme, e já mostrou isso, ele é um meio Atlante. Ele não é totalmente Atlante. É filho de humano com um Atlante. Então ele... É, só que a mãe dele era rainha. Então, tipo, teoricamente ele é o príncipe de Atlante. Tem uma pergunta aqui. Como é que ele chama... Assim, Arthur Curry é o nome Atlante dele, né? É o nome que as pessoas que, sei lá, na verdade, o Arthur, quem deu o nome foi a mãe e Curry é do pai. É do pai. Porque quem criou ele foi o pai. Então quem ele é o pai? Tem o nome do pai. Arthur? Ah, foi o Sr. Curry, pô. O Arthur é o Sr. Curry. Inclusive tinha uma fábrica de molho, né? Na Pensilvânia. Mr. Curry tá lá. Mas peraí, o nome dele é Arthur Curry? É mesmo? É. Nos quadrinhos? Claro que é. E aí, nego, percebi que ele passava muito tempo na banheira, não é isso? Ele nadava muito no colégio, tinha essa porra? Como é que é? Não, ele era, o pai dele era um cara que tomava conta de um farol, num atol, e a mãe apareceu ferida nas pedras. Aí ele cuidou dela, teve um trelelê com ela, engravidou. Quando nasceu a criança, ela entregou pro pai e falou, ele não pode ser criado na Atlântida, só você pode criar ele, que ele vai ser morto se eu for levar ele pra lá. E aí, ele foi criado pelo pai. Ah. Porque os Atlantes são racistas. Só que durante a infância dele, ele teve instrução, ele descobria que ele aguentava mais tempo debaixo d'água, ele conseguia se comunicar com os animais marítimos, ou qualquer animal anfíbio, na verdade. Pulou na piscina, usou o tubo de sucção e não morreu, né? Não. Ah, não, agora eu entendi, vai se fuder. Não. Não, cara, não. E na infância dele, ele foi, assim, doutrinado por um mentor Atlante, a pedido da mãe. Então ele ia lá e ensinava... Durante a infância ele foi doutrinado pra entender melhor sobre o que ele era por... Eram as aulas de natação, entre aspas, dele? É, tipo isso. Uma liberdade na voz. Então, mas ele é um cara, é tipo o Spock, ele tá, é meio humano, meio vulcano. Eu entendi, isso tem toda a história. É, o que eu quero saber é o seguinte. Em Atlântida, eles chamam ele de quê? De Arthur Curry. E aí, Arthur, beleza? Cara, nos quadrinhos, na verdade, ele é conhecido como príncipe, né? Alteza. Porque ele é filho da rainha. Porque ninguém deve chamar ele de Aquaman na Atlântida, né? E aí, Aquaman, beleza? Não, é cara, não, Aquaman é o apelido que o Rick deu pra ele, né, cara? O quê? É tipo Gearhead, Bird Person, Aquaman. Porque ninguém de Atlântida vai chamar o cara. Exato, né? Eu fico virando essa dúvida. Chamou ele de Rei Arthur, porra. King Arthur. Olha, pode crer. Tô que saca, a Mera é a dama do lago? Não, porque ela tá no oceano. Olha aí, cara. Eu não queria ver um filme Origem do Aquaman. Você vai ver. Promete, hein? Promete. Mas será que vai ser Origem ou vai continuar de onde saiu? Eu esperava. Não, vai continuar, eu curti o caminho no filme, assim, mas eu esperava mais. No trailer ele tinha muitas cenas de ação e foram todas elas, né? Estavam todas elas no trailer, realmente. Ele baixa a porradaria. Porra, ele dá porrada no Steppenwolf, cara. O tridente dele é mágico. Não, eu achei maneiro, mas eu esperava mais, entendeu? Porque o problema é que no trailer mostram tudo, né? As principais cenas de ação dele, que é pulando lá no Batmóvel, caindo, entrando pelo prédio, surfando em cima do parademônio e tal. Tá, mas tem uma cena que cortou, que aparece no trailer, que ele lança, quando ele lança a lança, ele pega três ao mesmo tempo, corta essa cena. No trailer tem essa cena, no filme não aparece. E ele não fala com o peixe o filme inteiro. Isso eu achei um vacilo. Eu achei que ele tinha que ter falado. Nem com uma latinha de sardinha, nem nada, cara. E o Batman ainda sacaneia ele, né? Fala, pô, por que tu não chama teus amigos peixe lá? Ele fala água, fala, né? Ele fala, não, eu não falo com o peixe, é o mar que fala. Assim. É. Agora ele controla qualquer água, tipo água de esgoto, água de mar, água de rio. Não, ele não controla água. O tridente controlou ali. Não, o tridente é mágico, é outra coisa. Ele em si não controla. Tá, mas ele chegou lá, botou o tridente no chão e fez uma barreira ali pra água. Pra salvar a galera ali. É uma arma atlante. Aquele tridente é da mãe dele, inclusive. Mãe, empresta o tridente que eu vou brincar com meus amigos. Tá bom, meu filho, mas depois bota no lugar, tá? Eu achei interessante, eu sabia, assim, filmes não é nenhuma grande surpresa as coisas que acontecem, né? Eu já imaginava que o Superman ia aparecer no momento, sabe, de salvar todo mundo, né? Mas é isso que a gente quer ver, é assim, exatamente. Né? E aí eu achei maneiro dele ficar confuso, ver a Lois, e aí, tipo assim, ok, me dá um tempo, eu vou ver o que aconteceu com a minha vida. Vou pegar meu uniforme em casa. Exato. E achei maneiro, enquanto isso os caras falaram, então não deu certo, o cara foi embora, a gente não tem o que fazer, eu vou continuar nossa missão. O Batman podia dar uma ligada pra Lois Lane, né? E aí? Como é que tá aí? Será que vai rolar que a gente tá fudido aqui? Mas pera lá, ele liga pra Lois Lane. Tanto que tem uma cena que o telefone dela toca e ele fala, é o Bruce, né? Não tem uma cena dessa? Ah, tem? Tem. É logo depois que o Clark tá falando com a Lois, aí ele tava no negócio da mãe, que a mãe tá pra vir, tem essa cena. Ah, então melhor ainda. Então, argumento reforçado. Bem feito essa separação. Ah, pode crer, eles não sabem se ele vai lutar, né? Eles ficam na dúvida. Ele deu uma ligada pra dar um e aí mesmo. Ela falou, não sei. Não sei, tá esquisito ainda. A mãe tinha até saído de casa pra eles ficarem mais à vontade. Porra, pra deixar o casal à vontade, a mãe penhorou a casa? Que beleza. Deixou a capa na maçaneta. Ai. A capa na maçaneta. Eu quero saber onde você pendura a capa, na porta. A mãe dela é brada, Vai morrer, mas a mãe que compra o barulho dele. Mais uma vez, como eu achei arrepiante ter as músicas originais. A trilha sonora foi do Danny Elfman toda, mas então ele trouxe com muita propriedade a trilha original do Batman, que pra mim é a trilha do Batman, não tem como fugir. Ela foi... Teve Superman e John Williams, né? Teve, só que foi muito pincelada. Mas teve, foi bonito. Foi maneiro, é. Teve em alguns momentos, né, quando ele ressuscita e começa a parar ali com os caras, e depois quando ele chega, mas foi mais... A do Batman tocou mais, que o Daniel Fan podia fazer isso à vontade. Mas eu não sei se tiver 3, 4 segundos é mais 1 milhão na conta do João Willian, não sei. Eu achei do caralho ter, porque é o respeito ao legado dos personagens, sabe? Eu ainda gosto da trilha do Hans Zimmer, do Superman, achei uma pena ela não tocar. É, a trilha não só dele, mas a trilha piano, que é dele e do pai, tocou no trailer, mas não tocou no filme. Assim, tem muita gente envolvida, né? Danny Elfman, e aí o Hans Zimmer brigou com os caras, falou que nunca mais fez trilha sonora pra filme de herói depois do Batman vs Superman. Então, não sei, isso pode ter entrado num rolo legal, num rolo legal no sentido de legislação. Jurídico, né? Jurídico, jurídico. É, um rolo jurídico que impediu que a música estivesse ali. Mas, assim, foi mais fácil trazer do John Williams. Podia ter tocado um pouco mais, então, mas foi foda, eu achei foda. É, a Liga tem um tema muito parecido com Avengers, assim, super grupo, música de super grupo, tem que ser super, tem que ser heróica, tem que ser grande e tal, e aí ficou parecido, né? Mas pelo menos o Danny Elfman saiu um pouco da mesmice dele. Então toca, né, quando o Batmóvel tá indo, né, resolver para trazer os bichos, toca a música do Batman, achei muito foda pra caralho isso. E quando chega o Superman, eu achei foda, mas eu achei que podia ter tido uma entrada mais power, mais triunfante. Ele simplesmente chegou, foi foda que a gente tava esperando. Ele diz na porradaria. É, eu acho que ali faltou uma cena Zack Snyder, sabe? O Zack Snyder gosta de fazer aquelas cenas em câmera lenta, super artísticas, sabe? Superman visto de baixo pra cima, com o sol, como se fosse um deus em câmera lenta e tal. Eu acho que faltou essa mão do Zack Snyder nesse momento, dele chegar e todo mundo, caralho, agora fudeu, seu filho da puta. Ele chega, é maneiro, mas não chega meio, sabe, humildão, chega na humildade. Ele chegou humildão. É. Não sei se vocês repararam também, o Rex talvez possa falar melhor, mas o ator não tava meio sem músculo, meio fraco? Achei ele, todo mundo malhou, menos ele. Tava off-season. Eu acho que tem muita cena misturada. Tem muita cena que ele tá normal e ele depois tá refilmado, então... É, porque ele deu uma entrevista nesse Graham Norton? Graham Norton. Graham Norton. Ele deu uma entrevista pra esse cara e aí ele mostrou as fotos do cara do Super-Homem. Isso foi antes, no filme anterior, né? É. Menos assim. Cara monstro, gigante, barriga six-pack. Negativa. Peitoral gigante, braço monstro. E aí o cara perguntou, e aí, você mantém esse físico? Ele, não, impossível. É. Esse é o físico do Super-Homem. É, eu só mantenho disso. Pro filme. Exato. Então, o cara diminui. Quando ele gravou ali, não sei quanto ele gravou do original, né? Do Zack Snyder. Só os fracos diminuem. Ele inflou, né? Ele inflou, né? Daquela inflada Hollywood. É. E aí, quando ele parou de... Acabou, That's a Rap, não sei o que lá, ele foi fazer o filme do bigode. Exato, só possível. E aí, ele churriou. É claro. E aí, quando ele voltou pra gravar, fazer os adentros, ele não ia... Não, ele, você não pode tirar o bigode, ele não pode tirar o bicote. O cara falou assim, você não pode tirar o bicote? Não dá pra tirar o bicote. Então cresce, filha da puta. Já que tu vai ficar sem, vai ficar com o bigode, fica de bigode grande. Mas exatamente, semana. Se você não pode tirar o bicote do Super-Homem, muito menos ele crescer e ficar gigante. Exato. Aí o cara volta 2 semanas, 3 semanas depois pro Impossível Impossível, um monstro. Falei, caralho, vai ter que mudar o roteiro todo. Vai ter que voltar o roteiro todo antes de tivesse raspado o bigode, filha da puta, que a gente falava em cima. Mas ele voltar um monstro é uma missão impossível. Ai, ai, ai. Hollywood não é não, cara. Em Hollywood é só fazer o cachê dos milhões. O Rex fica... sabe disso, Zaga. O Rex sabe disso. É, 2 dias no jockey ali resolve tudo do Rex. Não aceito isso. É só ele chegar no jockey e falar que tem um potro de 80 quilos. Uma coisa que eu achei legal foi o Flash. O modo de combate do Flash, que ele não combate. Exato. Né? Eu achei que, porque senão fica todo mundo lutando também. E como a gente já viu no Nerdologia, o Flash é mais poderoso que todos eles ali juntos. Né? Exato. Um soco de super velocidade do Flash explode o planeta, se quiser. Exatamente. E ele junto, né? Exato. Então eles botaram essa característica. Ah, eu só empurro os caras e saio correndo. Sei que lá. Yeah. E aí o Batman falou, então salva a galera aqui de dentro. Se você salvar um cara, e ele salvou todo mundo. É maneiro que ele... Eu achei maneiro. Salva uma pessoa pra dar pro cara não sentir peso de muita responsabilidade, salva uma pessoa. Depois que ele salva, ele vai ver o que acontece, né? Vai ter vontade de salvar mais, né? Cara, isso eu achei muito bom. Batman coach, né? Motivacional, né? Total. Batman motivacional, né? E aí, no final, ele faz a mesma coisa. No final, ele vai lá salvar a galera da cidade, que tá fudida. Na verdade, foi salvar aquela família, né? Primeiro eu fiquei na dúvida, tipo assim, será que só essa família não sacou o que tava acontecendo e ficou em casa? Porque não apareceu mais ninguém, né? E aí, ele ficou foi salvar os caras, aparece o Superman lá levando o prédio. Eu achei inteiro. Maneiro porque foi uma parada bem quadrinhos, bem super-herói, porque a gente sabe que seria impossível levantar um prédio daquele jeito, ele teria explodido em 1000 pedaços. Exato. Mas, né? Na licença poética de um filme de super-heróis, foi maneiro, né? Foi uma piada boa. O Flash lá empurrando o carro, não sei o que lá, e passa o Super-Homem salvando o prédio monstro. Muito bom. Eu adorei, bem legal. Adorei isso. E aí ele sai se despedindo da família e fala Dostoiévski, a única palavra Dostoiévski. Foi muito bom isso, eu ri pra caralho nessa merda. E aí foi a redenção do Super-Homem do outros filmes. É. Tá pouco se fudeu, só queria salvar a mãe. É. A cidade inteira gritando, me dá ajuda. E quando a mãe grita que ele ativa, né? Exato. Dessa vez, as pessoas estão aqui, eu vou lá e já volto. E o Batman, caralho, meu cu caiu, e agora o que eu faço? Eu achei que tava tudo certo já. É porque a criança apanha, mas a mãe não vê. Mas não sei se o Rex, eu não sei se é exatamente o que você quis dizer, porque não fez muito sentido. Nunca ouvi essa frase, cara? Você apanha, a mãe da mãe não vê? Nunca ouvi isso? Eu ouvi, mas em contexto certo ela faz sentido. Eu não sei se, se nesse momento... Super-Homem, pô. Ele queria salvar a mãe, mas tava apanhando o Batman. Ah, ok. Nossa, que bom. Léo, não tira. Deixa isso aí. Deixa, eu cansei. Até tentei dar uma mudada aqui. Deixa pra dar pra Rex passar vergonha. Pra mostrar com o que a gente tem que trabalhar, cara. É isso aí. Isso é Nerdcast, amigo. Mas umas coisas que eu achei legal no filme foi umas coisas que eles fizeram com o Super-Homem também. Não foi só essa coisa de valorizar ele salvando vidas, mas eles mudaram o traje. O traje está mais claro, o vermelho está mais vivo. É, tem essa mudança no uniforme pra tirar aquela coisa do sombrio que tinha antes, que era aquele azul marinho, aquele vermelho escuro. futuro. Até pode ter alguma função pra deixar o cara mais leve, light, sei lá, mas... É que nem político que faz botox pra tirar marca de expressão. Mas eles fizeram isso por um único motivo: vender boneco. Outros, né? É. Mais, você quer dizer, né? É. Eu acho que faz parte desse caminho da qualquer DC filme ficar mais muda. Light. Todo filme muda de uniforme. Não tem um filme que o herói repita o uniforme. O Tony Stark usa 7 armaduras com o filme. Exato, cada toda ação ele tem um upgrade da armadura. É, exatamente. Mas no quadrinhos também era assim, o pior é isso. Ele já tem justificativa de usar isso nos quadrinhos, que era que tinha assim. Agora, e os logos dos heróis que existiam desde o filme anterior? Pois é, fantástico, né? Que o Lex tinha criado no computador dele, e só no final que o Cyborg criou o logo dele, né? Acho que ele se inspirou no que, ele, tipo, que o Lex tinha feito. O Batman chegou, olha aqui, eu achei, já tá feito, ó. O cara já fez aí. Tem maior trabalho fazer esse rebranding. Mas olha só. Eu achei maneiro que o Steppenwolf não morreu, fugiu. Teoricamente, ele foi atacado pelos... Não, rapidinho, olha fugiu. Só quebrar essa parada do Cyborg, rapidinho. E se o Cyborg só criou a logo dele porque o Lex Luthor tinha criado aquele lá? Ele só adaptou... Ah, não, vou usar esse aqui então que ficou legal. Foi isso que a gente acabou de falar. Ah, foi? Pô, desculpa, eu tava na versão paralela do... Não, você pode deixar, Léo. Pode deixar pra ver que esse negócio de MG... Aí vai vir com banana querendo cortar. Já sei como é que é. Não, deixa. Tem banana nenhuma aqui, não. Mas aí... Mas eu achei maneiro que o Steppenwolf não morreu. Ele fugiu e pode vir mais bem renderizado em outro filme. Não, chega desse cara, né? Não. Ele foi reclamar pro sobrinho. Porra, os caras me bateram lá, mano. O cara quebrou meu machado. Achei maneiríssimo, né? Porra! Super-Homem dá o super sopro no machado e a Mulher Maravilha vai e quebra. Porra. Achei maneiro pra caramba. Corrige isso aí, David. Corrige isso aí. É sopro congelante. Super-sopro é outra coisa. Super-sopro é um super-homem dá e venta tudo e joga todo mundo longe. Tipo assim, ele usa pra dano em área. Verdade. Léo, deixa aí. Então, amigo, o sopro congelante é só... O sopro congelante é só um super sopro mais soprado. É, mas condensado, ele faz um biquinho, assim. Faz um biquinho, isso. Exatamente. Porque ele não tem não tem uma corda vocal extra que solta congelante. Exato. Não, aliás, até a física disso faz sentido, porque se você comprime o gás, ele esfria, né? Exato, é super sopro no final. Então, se você fizer uma baforada com a boca aberta, vai sair ar quente. Agora, se você comprimir... Faz aí, você que tá ouvindo. Se você fizer um biquinho e soprar, você vai ver que sai um arzinho gelado, por causa da compressão. É só... Então, tudo é super sopro. Super sopro... Agora, todo mundo fazendo em casa, sem pensar. Todo mundo fez. Eu fiz aqui, nem me liguei que eu tava fazendo. Faz aí, nas costas da mão. Ah, porque no super-homem contra o Zod lá, é o quê? É o 2, esse? Não, o Zod? É. Não, é o 2, é o 2. Ah, não, no antigo? É, não existe dois. Zod novo. É, que isso? Eles dão um super sopro. E sai a galera voando, sabe, jornal voando, sorvete voando. Exatamente. Sorvete voando a cara da senhora. O cara que tava de patins também saiu. Isso, o cara de patins. Aquele super sopro é quentinho. Mas se o Zod tivesse feito bico... Exato. Se o Zod tivesse feito bico, aquele Zod não faria bico nem fudendo, né? Eu acho que você tem um argumento bom, David, você consegue se sustentar aí. Mas o gelo é a mesma parada. O gelo é só ágora. A água não é outra situação. Ágora. É ágora. É assim que a gente chama em Atlântico, cara. Se você não conhece, desculpa. Mas eu achei interessante o argumento dos parademônios serem atraídos pelo medo e no final o Steppenwolf ficar com medo da união dos heróis. Eu achei do caralho isso. Então, eu achei legal esse argumento. Ele tem um probleminha. Eu gostei do filme. É um probleminha. Que a família se cagando, eles estavam cagando na calça. E cadê os parademônios? Ah, mas aí, sei lá. Eu falei em volta, né? Ah, pode crer, eles estavam com medo de ninguém falar cheirar a parada. Caraca, não tinha me ligado nisso, tá aí um defeito do filme que eu não tinha visto. Ah, não, mas a menininha não tava com medo, tanto que ela tava com inseticida na mão. Mas aí bloqueia o medo do pai, que tava se cagando. A menininha não tava com medo. Cara, tem um detalhe dos parademônios. Quem é fã do Batman sabe que inseticida resolve tudo, né? Porque eles resolveram o tubarão com tubarão, né? Mas, não, aquele era o bate repelente de tubarão. Hoje estamos todos técnicos. Tem um detalhe dos parademônios que é bem explorado no filme, que passa muito despercebido, assim, mas dá pra sacar. Que quando o Darkseid ele domina um planeta e ele transforma o resto em parademônios, eles se tornam, né, parte de uma colmeia, mas eles mantêm as propriedades que eles já possuíam antes. Com a porra do Alien, né? Então, por exemplo, se você tem um planeta onde os caras são muito fortes, eles se tornam parademônios extremamente fortes. Uhum. E aí isso torna ranking entre eles, né? Tanto que o Batman consegue pegar o primeiro, teoricamente, muito fácil, que é aquele que ele usa o medo pra trair, ele consegue pegar o cara com aquela risa. parede e depois ele toma porrada de um outro, sabe? Você mostra que tem escala de poderes entre os parademônios, assim. E isso eu achei que o filme conseguiu mostrar de uma forma sutil, assim. Tem parademônios muito mais fortes e muito mais fracos. Aham. Bom, e o final? Bom, o final ele foge, tá, não sei o quê. Eu achei o final bom. O final verdadeiro é quando chega o carequinha e o filho do Lex Luthor e fala: e galera, vamos fazer mais um filme onde o Darkseid não vai aparecer? E vamos botar a Liga da Justiça. Pois é, eu fiquei meio assim, caraca, ele vai... Aquele easter egg, aquela cena extra lá, vai tomar no cu. Que tristeza, preferia ter ido embora antes. Não, né? eu achei maneiro ver o Exterminador, mas eu não achei que ele tinha que tirar a máscara, eu né? Eu fiquei levemente confuso quando ele estava no barco. Eu achei muito fake aquele cabelinho. É, o cabelo e a barba tá bizarro, tá bizarro. Não, porque no barco ele tava de costas, era só uma silhueta. E eu falei, o que o Deadpool tá fazendo? Pois é, só faltava aparecer o cara apanhou do Homem-Aranha na escola, virou vilão na DC, né, cara? Mas aquele easter egg, vamos fazer a Legião dos Vilões, meu iate. Ai, não, cara. Não, vamos fazer uma Liga for All, né? Aí toda minha felicidade esgotou, assim. Eu falei, nossa. Porque antes teve... Esse Lex Luthor é muito ruim, cara. Lex é uma PE. Ele ainda podia botar assim, falou, cara, por que a gente não faz a nossa liga dentro de um capacete, tipo, num lugar que parece o capacete do Darth Vader? No pântano. Eu tenho o terreno em New Orleans. Tá é perfeito. Vamos chamar de Gulag. Esse Lex Luthor só daria certo se ele fosse dono de uma rede social. Sabe, e manipulasse as pessoas. Aí seria um bom Lex Luthor. Lembrando que ele não é o Lex Luthor que a gente conhece. Ele é o Junior, né? Ele é o filho do Lex Luthor que a gente conhece. O quê? É, ele não é o filho do Lex Luthor? Aonde que é determinado isso? No filme fala que meu pai... Ele se chama Lex Luthor, mas ele tá falando do pai dele, né? Não, mas aí, tipo, no Smallville tinha o pai do Lex Luthor. O também. Lionel Luthor. É. Mas é Lionel. Aqui é o porra, Lex Luthor. É o Junior. Ele é o Junior, irmão. Junior! Tem certeza? Nunca, né, Alexandre? Nunca, tem certeza. Na verdade, o Lex Luthor é o principal vilão do Super-Homem, né? Mas é um vilão merda demais, né? Ele sempre foi um vilão merda. Pelos filmes é sempre aquela merda de especulação imobiliária. Não, aqui não foi. O cara não foi aproveitado, cara. É foda. É, mas, ele não foi bem aproveitado. Mas, porque o Lex Luthor ele surgiu pra ser um vilão que competisse com o Super-Homem em questão de inteligência, assim. Derrotar através... Inclusive, eu acho que, porra, quando eles pegaram a armadura do Zod, que eles deixam, né, na porrada do Batman, do Man of Steel, quando o Zod tira a armadura, chegaram até a lançar brinquedos na época do Lex dentro daquela armadura. Eu pensei, pô, beleza, vão pegar aquela armadura kryptoniana e vão transformar naquela armadura que o Lex nos quadrinhos usa quando ele cai na porrada com o Super-Homem. É. Mas não, assim, ficou um largado lá, a armadura no meio da obra, assim, sabe? E foda-se. Mas não ia funcionar, Rex, porque não ia ter aquela cúpula de vidro em cima que protege ele nos quadrinhos, porque a do Zod não tinha aquela cúpula de vidro da cabeça. Tinha, todos eles tinham aquele elmo por cima, aquele elmo translúcido. Ah, é? O do Zod tinha? Tinha, tanto que o Superman quando arrebenta aquilo na porrada no campo, ele começa a ouvir as coisas, os barulhos, começa a ter as coisas de visão, ele fica atordoado. Aí vem a Faroa, não lembro da garota agora, e aquele grandão e levam ele dali, resgatam o Zod. O grandão era o Rex. O Man of Steel. Caraca, o grandão era o grandão é o Diogo Braga, né? Por quê? Muito claro. Melhor. Tem um gif aí dessa porra, um meme dessa porra voando aí na internet. Mas o que vocês acharam do finalzinho easter egg da corrida do Superman com Flash? Muito legal. Nem isso, foi tão legal. Achei ok, cara. Aceitável. Porque você saiu triste. Porque isso não é uma discussão. Cara, sabe por que é legal? Porque é uma discussão de quadrinhos. Quem é mais rápido? O Superman tem super velocidade? Tem. E aí, o Flash é mais rápido ou o Superman é mais rápido? É uma discussão de quadrinho, não é? Minha teoria é muito simples. O Flash é mais rápido porque não só ele corre para um cacete, inclusive ele consegue correr em cima de facho de luz. Corre para um cacete? Calma aí. Aí é outra história. Aí é a revelação. Caralho. Não só ele corre aí muito a motivação da corrida dele é outra. Aí talvez como ele realmente chegue mais rápido. O Flash, ele tem phase, cara. O corpo dele vibra que ele passa pelos obstáculos. Então ele não tem que esquivar. E o Super-Homem não tem isso. Então ele se voa. Tivesse alguma... Não, ele voa, mas... jeito. O Flash tem tipo Super Parkinson, é isso? É tipo isso. Ele tem um phase que o corpo dele passa pelas estruturas. Então ele o Super-Homem também passa, só que ele destrói elas. Sim, mas não deixa de ser um atrito no caminho, entendeu? Não deixa de ser um impacto. E outra coisa, quando o Flash vibra, ele ignora as coisas como atrito, ele ignora uma porrada de coisa. Então, é mas como se ele desse um pouco, como se ele parasse ele, tipo, o tempo. Exercício do colégio, né, cara? Ignorando o atrito do local. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, o Flash viaja no tempo, o Super-Homem faz o tempo voltar. Cara, isso é uma galhofa do filme. Gira até ao contrário. Imagina se essa cena feita cientificamente acurada. Em qual cena? A Terra girando ao contrário. Polos magnéticos indo pro caralho. Todo mundo sai voando. Tropeça ao mesmo tempo, né? Muito engraçado. Vou até mandar pro Atila aqui pra fazer o que aconteceria se o Super-Homem girasse a Terra ao contrário. Mas olha, essa é uma discussão antiga também. Você pode interpretar que essa parada dele girar a Terra ao contrário, ele não tá girando a Terra ao contrário. Ele tá voltando no tempo, e aí pra representar isso visualmente, eles mostram a Terra girando ao contrário, porque tá voltando. Não é porque... visual de passagem de tempo, né? É, exatamente. Ah, não, ele girou a Terra ao contrário. Não. Ele girou. Não é definido isso. É, pra mim é. É muito melhor do que você pegar uma cena da Rewind, né, que todo mundo começa a andar pra trás, que é o que acontece no filme, na verdade, também. Ou seja, se você rodar pra trás, as paradas voltam no tempo. E, então, em Curtindo a Vida Doidado, eles iam resolver rapidinho o problema com o carro do pai do cara, né? É só voltar no velocímetro na mão e pronto. Mas eles tiraram a roda do chão, esse foi o problema. Se eles tivessem ido de marcha ré, teriam voltado no tempo. Não, o que o Rex falou que faz sentido essa parada da agora. Aí veio uma piada muito ruim que eu falei, pô, não, pelo contrário, né? Nossa! O que vocês acharam da Sala da Justiça no final? Cara, eu achei fraco. A Mansão Wayne virar a pois Sala da Justiça. Né, cara? É o Bruce Wayne falar pro mundo que ele é o Batman, sabe? Ah, ele pode dizer que ele tá financiando aí a... Então, a Sala da Justiça é uma sala muito maneira. Tem colunas e um teto abobado. É bem abobado, né? É bem e tem um espelho d'água na frente. O espelho d'água, é. Aquilo é a Sala da Justiça, cara. Mas então, aquela mansão Wayne destruída não foi estabelecida antes, não. Ele simplesmente... É, eu achei que quando ele meio que assim, pronto, vou reconstruir a minha vida, né? Achei sentido, vou refazer tudo. Pensei que ia ser uma coisa assim, de repente vamos botar uma mesa aqui grande, com 7 lugares, não mais, beleza. Então, eu acho assim... Foi meio pai, assim, vamos comprar uma mesa na Tokstok. Ou na Etna. Maravilha, né? Vamos comprar uma mesa na Tokstok ou na Etna, a gente compra as cadeiras na promoção também, né? Na Opa, vamos comprar na Opa, a gente mesmo monta, não precisa nem pagar pra montar. A gente vai lá com o Batmóvel, busca, o traz Flash pra monta. Cá. É, o Flash monta. Esse Borg passa a planta, né, de como monta. E se já tivesse a lanterna, nem precisava passar lá, né? Eu que gostei do final também, quando aquela conversa boba, né, do Bruce com o Super-Homem, do tipo, com o Clark, né, do tipo assim, mas pô, como é que você fez pra pagar a conta? Primeira pergunta, eu acho que o cara é rico pra caralho, né? Ele falou, eu paguei. Aí eles perderam uma oportunidade. Ele mandou, eu comprei o banco, ele tem que parar com essa mania. Eu gostei daquele, eu tenho esses impulsos. Eu compro tudo que eu quero, pô. Eu tenho esses impulsos. Então, mas acho que aí eles perderam a oportunidade de contar uma ótima piada, cara. Qual? O Batman podia ter respondido, eu usei meu superpoder. Ele só fez essa piada com o Flash, mas entendeu? Fez pro público, mas fez pro público. É, pro público. Eita, perderam, né? Quando eu tô vendo o filme, eu não sou público, eu faço parte da história. Eu estou gravando esse Nerdcast inteiro com a máscara do Batman. Sério? Dá pra perceber, porque ela tá dificultando a oxigenação do seu cérebro. Eu não tô reclamando. Tô treinando a apneia mental. Não, mas agora pra gente resumir aqui, pra gente saber. Vocês realmente não gostaram nada? Eu gostei. Eu me diverti. Eu também. Eu falei os erros aqui, mas eu também apontei as partes que eu gostei pra caramba. E eu saí. Durante o filme eu ri pra caramba. Essas paradas que eu apontei aqui como Steppenwolf, sei lá, não foram paradas que falaram assim, eu não vou olhar essa cena porque não aguento olhar esse boneco mal renderizado. Entendeu? Eu gostei do filme. Eu me diverti durante todo o filme e saí do cinema satisfeito. Falei, pô, foi legal, sabe? Eu também. Cara, minha sensação com o filme foi, eu achei que eles valorizaram os personagens, valorizaram os poderes, cada um teve seu momento de ter sua oportunidade de brilhar no filme. Foi um filme que foi, sim, teve suas partes de comédia, teve suas partes que eu achei um pouco mais sérias, respeitou pra caramba uma história de origem dos personagens envolvidos ali na criação da Liga, não nos seus individuais. Eu gostei como eles apresentaram os personagens fazendo no todo o contexto do filme. Gostei do vilão. Cara, eu realmente gostei do filme. É um filme de super-herói que eu queria ver. Lembrou muito o estilo do desenho da Liga da Justiça, sabe? Eu gostei do que eu vi ali. Ah, eu, também achei bem... Eu tava lembrando um pouco do desenho também. Tava um clima um pouco do então, desenho. Seria muito mais interessante o Bruce Wayne pensar em construir uma porra de um satélite do que... Porra! Né? Ele é o Bruce Wayne! Não dá, isso é impraticável, cara. Não é impraticável. É só ele levar o ciborgue lá pra cima e falar... Do it. Até porque já mostra o satélite do Bruce Wayne quando ele cai na porrada com o Zod no primeiro filme. Mas, caraca, você não pega qualquer satélite e expande pra uma estação espacial, maluco. Se você tiver o ciborgue. Entendeu? Ele tem o ciborgue, ele tem a nave alienígena do Super-Homem. Tem a caixa-mãe, né? Cadê aquelas caixa-mãe? Ficaram com quem? Ou seja, os caras têm a tecnologia agora pra fazer o satélite da Liga, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Yabu. Veredito. Não, aqui não é veredito. Não, aqui. Não é veredito. Aí é outro. Aí é quantos robôs gigantes você dá de 0-5 para... Não, agora é concorrência, agora é concorrência. Eu achei o improvement. Tipo, é um pouco melhor do que... Ah, não. Do que Batman vs Superman, mas, cara, pra ser ruim ainda tem que melhorar muito, cara. Eu achei não, é porque isso, cara. Abu Snyder. Nenhum, cara. Nada encaixa. Abu, tá tudo bem em casa, Abu? É. Não, só Abu, pra confirmar, né, gente? Porra, só pra... O que encaixa é quebra-cabeça, porra. Esse é o cara que gostou de Lanterna Verde! Eu também gostei. Eu gostei de algumas coisas no canal dele. Algumas coisas. Saiu que nem um gatinho do Shrek. Saiu pipiquito do cinema. quando aquele... Mas eu confesso que eu reassisti o filme e minha opinião mudou um pouco. Não é, gostou não da é, parte do Hot Wheels. Essa parte é boa. Não é bonitinho? É, não é bonitinho quando o Sinestro aparece no final e dando a entender que eles acham que vai ter uma continuação? Eles mesmos acreditavam nisso, né, cara? É uma mistura de dor e prazer essa cena. Né? O diretor deve ter dito assim, galera, vamos tentar, ou não a gente já tem. Como é que é, Alexandre? Isso é o que eu tenho pra trabalhar. Veja com o que eu tenho que trabalhar. Mas eu saí muito triste do cinema, cara. Eu não tinha expectativa nenhuma. Mas você foi sozinho? Como é que foi? Me explica como é que foi esse dia. Eu fui com como meu é amigo que foi Alex, esse dia? Que horas você acordou? Como é que foi o dia? Você foi de manhã, foi de noite? Só pra gente saber. Foi em Fortaleza? Tava com ar-condicionado? Tava brigado com alguém? Tava brigado com alguém? Não, tava ótimo. Alguém não te pagou? Não, tava tudo bem, cara. Você foi ver com o Érico Borgo o filme? Não, foi na sessão do Omelete? Tem pré-estreia aqui em Curitiba do Jovem Nerd, todo mundo sou felizão. E a boa, mas agora sério, você tá preocupado porque você saiu do Lanterna Verde muito feliz e depois descobriu que foi uma bosta, então você tá querendo compensar isso? Que aí da próxima vez que ele assistir ele vai gostar. É tipo um ódio. Eu não, porque assim, olha só, a gente aqui... É porque o Lanterna, morre, o Lanterna Verde morre no filme, é isso? Eu não quero. A franquia morre. Eu não quero dizer aqui que... não quis aqui, tipo, não usar de argumentos, então a gente passou um programa inteiro buscando falhas, buscando defeitos e problemas no filme. Nós não achamos nada, nós só achamos se fosse desse jeito seria melhor, se não constrói porra nenhuma. Ou seja, nós resumidamente temos... É, mas um existe um velho ditado que ninguém conhece, que é e se... E que se não conhece, existe? Tá, e se não existe, mas vai que? Mas vai... Exato. Eu não tenho o que falar mais então, retiro meu ponto. Eu acho que esse é o problema desse filme, cara. Você passa o tempo inteiro comparando ele com o filme que ele poderia ter sido. Não, você, Yabu. Vamos conversar depois que a gente desligar aqui. Vai dar tudo certo. Olha só, eu vou falar o que eu já falei, que é meu mantra agora. Fico triste porque você não gostou do filme, mas também foda-se porque tem um monte de filme que eu queria ter gostado que eu não gostei. Porra, cara. Mas você tem que assistir a Liga da Justiça com pessoas legais, pessoas divertidas. Você tem que, por exemplo, no Dunkin' Donuts antes, pra um doce bacana. Existe ainda Dunkin' Donuts? Passar naquela loja de balinha de ursinho, sabe qual é? Comprar a Fini. E animado, comprar e com alegria. Comprar um regaliz da Fini. Porra. É, quando você for assim nesse climão, porra, tu vai chegar lá, tu vai ficar animadaço, tu vai ver que o filme ele veio com o único objetivo, te divertir. Olha aí. O objetivo do filme é alegria. Você tava comendo bala Fini quando você viu o filme? Que bala Fini tem glúten? Eu tava comendo a outra. Não, Yabu. Não, cara. Pessoas normais. Olha aí. É por isso. Tava tomando água, né? No cinema. Aí também você não tá ajudando ninguém. Tava pensando, levou a garrafinha de casa. Você correu maratona da semana antes ou depois? Você agora tá nessa vibe. Aí tá vendo o filme pensando nos 8, 15 quilômetros que vai ter que fazer. Aí é realmente difícil. Pô, eu vou correr a São Silvestre esse ano. Olha aí, rapaz. É, porque é promessa. Vai correr, cara, com segurança? Vai te proteger? Segurança? Por quê? Eu entendi, ele falou, vou correr com segurança. Nossa, cara. Tira essa máscara. Tira essa máscara que tu vai passar mal e a tua mãe não vai conseguir te ajudar, não. Porque ela não vai conseguir te levantar. Me deixa. Imagina o Rex não passa, do chão não passa. Com a cara roxa, já o lábio roxo, inchado, falando com a gente aqui. Aquela máscara toda apertada. A máscara apertada no pescoço. Será que é por isso que o Superman no início do filme tava com a lábio inchado? Eles ficaram amigos, né? E aí ficou usando muito tempo a máscara do Batman. Foi fácil. Mas vamos deixar, tá? Vamos deixar pra ficar vergonha aí. Mas, gente, né? Criatividade é uma coisa que não é, porra, uma coisa que aparece. É fácil. É suor. Tem mais uma pergunta aqui pra gente encerrar. Por que o Beto não grava mais com a gente? Por que o Beto não grava mais com a gente, cara? Agora que ele foi pro fundo do mar pra deixar o easter egg ali. Vai. Vamos todo mundo dar um abraço no Yabu. Oh, obrigado. Tô bem melhor. Agora eu gostei. Pensando bem, o filme tem seus pontos positivos. Abu, a DC tá acertando. Calma. Fica com a gente. Abu, o Rex tá tão louco, tá chamando o Fábio. É o áudio. Falou Abu. Yabu. Tá foda. Tira essa máscara. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.